Boa noite, Boa noite. pessoal. Oi, Tia. Oi, Tia. Tá com a sua aula? Não, pega só isso daí, tá bom. Senão tem muita coisa para tirar. Alguém pode me fazer co-host aí? Eu vou usar os slides e gravar. Boa noite, pastor. Já coloquei ali como co-host. Ah, obrigado. Deixa eu ver se está funcionando. Beleza. Já vou preparar para a gente gravar aqui já. Espera um pouquinho, né? Pessoal chegar. Grazi, nós temos mais ou menos quantos inscritos? Nós temos 33. Nós Alguns não estamos vão em... conseguir participar Que por tem motivos. evento hoje, né? Isso. Nós já estamos com quórum pela metade, então já é suficiente a gente começar. Tem alguns que participam de dois, então tem casais que participam juntos. Ah, tá. Espera mais um pouquinho só. Aproveitando o som, tá bom? Meu som tá. Dá para ouvir bem, pessoal? Tá no bom Tá volume? ótimo. Tá ótimo. Tá Ah, excelente. ótimo. Excelente. Se eu botar, por exemplo, para compartilhar aqui a tela, vocês estão enxergando? Dá para ver bem? Dá para ver tudo. Tá. Vamos fazer mais um teste. Deixa eu ver como é que tá a questão da minha Bíblia aqui. Ok. Minha Bíblia também dá para ver direitinho, né? Ok. Vamos começar? Já está na hora já. Antes de mais nada, as boas-vindas ao pessoal. Muita gente provavelmente eu não conheço, né? Alguns talvez já tiveram aula comigo, outros não. Então, eu queria, antes de da gente começar a conversar, fazer uma oração. Vamos lá, pessoal. Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estudar a tua palavra. Pedimos a tua unção, a tua proteção. Também visita, Senhor, cada um em suas casas. Obrigado, Senhor, por essa tecnologia que nos permite, mesmo nesse tempo de tão complicado que nós vivemos, né, Senhor, de podermos nos reunir, mesmo que de uma forma virtual. Obrigado, Senhor, por ter proporcionado isso para a tua igreja, para o teu povo. Senhor, eu declaro que teu Espírito tem liberdade em nosso meio. Também peço, Senhor, repreende principados, potestades, espíritos do mal, para que tenhamos uma reunião tranquila, Senhor. Abençoa a vida de cada um, a casa de cada um, traz paz, Senhor, que a tua palavra venha a trazer esclarecimento, ânimo, Senhor, e força nesse tempo. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade. Usa-me, Senhor, como teu instrumento para que seja falado aquilo que tu queres que seja dito ao teu povo, Senhor. Abre as nossas mentes, nossos corações para o profundo e para o escondido da tua palavra, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Então, boa noite. Boa noite, pessoal. Deixa eu começar a gravar aqui. Ah, só um pouquinho que estou preparando, gravando, ok. Então, algumas coisas, deixa eu avisar, né? Talvez a Grazi também tenha alguns recadinhos para dar. Deixa eu dar os meus primeiros. Eu provavelmente vou fazer só a avaliação no final, tá bom? Então, tem uma avaliação no meio, como alguns professores fazem, eu vou fazer só no final. E provavelmente vai ser baseado num questionáriozinho. E aí vocês vão ter um prazo de umas 2 semanas para entregar. Nós temos 5 aulas. Né? Vão ser essas terças e quintas dessa semana, semana que vem, e acho que a próxima terça na outra semana, claro, permitindo Deus, né? Obviamente. Nós vamos ter por volta das 9 um intervalozinho de 15 minutos, o pessoal poder dar uma. Né? Alguns poderem acordar, outros poderem tomar uma água, ir no banheiro, coisa. Né? Vocês têm muito mais liberdade do que eu, porque basta fechar a câmera, né? Vocês podem dar uma escapulida facilmente. Né? Eu não tenho como fazê-lo. Mas eu prometo que vou aproveitar esses 15 minutinhos para tomar uma aguinha rápida, mas devo ficar aqui para a gente conversar também, não tem problema. Vocês podem fazer as perguntas pelo chat, né? Tem um chatzinho ali. Podem também, acho que tem os recursos de levantar a mão aí no Zoom, né? Ou mesmo no áudio, né? Normalmente o pessoal fica com mute, né? Para não ter muito eco, às vezes, da casa, né? Porque às vezes tem mais gente aí, tem criança brincando, pulando, telefone tocando e outras coisas mais, aí pode atrapalhar, mas se você quiser falar, não tem problema. É só tirar do mute e fazer uma pergunta, alguma coisa assim, não tem problema nenhum. Tá? Eu mandei a apostila para vocês, o PDF, no grupo, né? Então, não sei se todos receberam, mas quem não recebeu, é só dar um toque também no grupo que a gente reposta novamente o link do PDF. E aí você pode baixar. Não se assuste com o tamanho da apostila, tem mais de 100 páginas. O Bispo Rudi não gosta quando eu escrevo demais, mas Velho Testamento é gigante, gente. 39 livros, né? 75% da Bíblia praticamente está no Velho Testamento, então é difícil você sumarizar certas coisas, né? Então é complicado. Eu ainda fui, me contive ainda, e segurei para ficar só naquelas cento e poucas páginas. Por mim é passar de 200 a 300, mas ninguém ia ler daí depois, né? Então é um problema também. As aulas todas eu gravo, eu costumo gravar, assim como o Tabernáculo, por exemplo, eu gravo as aulas e depois eu subo no meu canal do YouTube. Não fica público, né? Ele fica não listado. Então, mas eu boto o link depois no grupo para quem quiser assistir de novo, ouvir, etc. Aí tem toda a liberdade, tá bom? Então eu costumo fazer isso em todas as aulas, a não ser que eu esqueça às vezes, porque às vezes eu começo a aula e esqueço de gravar. E aí pode perder alguma coisa, né? Estou usando uma internet mais rápida possível aqui, né? Para ver se não temos nenhum problema de conexão. Por isso que eu estou perguntando se não tem nenhum problema de tela, de áudio, né? Se todo mundo está escutando bem. Isso é fundamental, né? Aí, claro, você pode ter problema talvez na sua conexão, porque às vezes você pode ter um problema na conexão que você tem. Aqui, né? Eu estou usando uma conexão bem rápida aqui. É mais de 200 mega, então ela é bem bem veloz. Não deve ter grandes problemas. Eu já tive outros problemas no passado, né? E aí isso é mais complicado. Então, alguma pergunta alguém quer fazer antes da gente começar? Alguma dúvida? A secretária quer fazer dar algum recado, alguma coisa? Porque eu sei que vai fazer chamada via os participantes. Isso. Vamos, né? dar as boas-vindas aos novos alunos que estão participando, né? Temos 3 novos alunos, temos uma visitante. Desejamos que seja um bom curso para todos, né? E aproveite a cada segundo de cada professor, porque tem sido aulas maravilhosas. E qualquer dúvida que vocês tiverem também, só me chamar também no privado, que nós responderemos assim que a gente conseguir. É isso, pastor. Perfeito. Alguém quer fazer alguma colocação antes da gente começar? Alguma pergunta? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Ninguém perguntou? Então vamos lá. Deixa eu aproveitar e botar os slides. Né? Os slides seguem mais ou menos o que está na apostila, tá? Eu vou. Alguns temas eu vou expandir nas aulas. Algumas que estão na apostila eu vou dar um salto, né? Depois você pode dar uma lida com mais alguns detalhamentos. Eu não vou chegar, obviamente, a colocar todos os detalhes, só aquilo que eu considero importante. Deixa eu só, antes de compartilhar, né, algumas indicações, por exemplo. Né, livros, para quem gosta de leitura, indicação. Né, tem esse livro aqui, Teologia do Antigo Testamento, né, do Bruce Waltke. Você vai ver que esse livro, inclusive, está na bibliografia da apostila. Tá? Então, muitas questões relacionadas a questões mais teóricas ou teológicas estão baseadas nesse livro. Né? Tem um material bom nesse livro aqui. Outro livro também, para quem gosta de estudar a Bíblia, Manual Bíblico SBB, da CPAD, desculpa, da SBB, que é muito bom. Né, Sociedade Bíblica do Brasil, né, também tem muito material aqui, mas aqui já é sobre a Bíblia toda, né, mas o material é excelente, né, tem várias ilustrações, para quem gosta de estudar, vale a pena. Né. E uma outra indicação, como a gente vai falar muito sobre essa questão, né, do Velho Testamento, mas sem perder de vistas o Novo, né? Tem esse aqui do Julius Scott, que é Origens Judaicas do Novo Testamento, em que ele faz uma abordagem a partir do judaísmo intertestamentário, né, que envolve toda a questão também relacionada ao Antigo Testamento e o período intertestamentário. Também muito bom o livro, né? Vale a pena para quem gosta. E eu vou refazer outras recomendações depois aqui, deixa eu até deixar separado, mas aí eu faço à medida que a gente seguir, tá? Então, são bons materiais, né? Como eu falei, alguns já estão lá na bibliografia da apostila, mas nem todos estão, como aquele do Julius ali não está, e outros que eu vou mostrar aqui também não estão, né? Então, a gente, à medida que for evoluindo, né, eu posso fazer outras indicações também, ok? Então, vamos voltar novamente lá para os nossos slides para seguir. Muito bem, Velho Testamento ou Antigo Testamento? Né? Essa abordagem, gente, eu coloquei alguns textos aqui, como por exemplo esse texto de Mateus 22, em que, né, respondeu Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E isso aqui é muito importante pelo seguinte: quando Jesus fala isso, você tem que lembrar que a Escritura que ele se refere naquele tempo é basicamente o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Né? Então, porque o Novo Testamento ainda estava para ser escrito. Né? A história ainda estava ocorrendo naquele momento. Então, quando ele fala sobre as Escrituras, e quando você vê vários textos ali relacionados, não só aos Evangelhos, mas, por exemplo, ao livro de Atos e outros, e você vai ver alguma referência a Escrituras, né, lembre que, em grande maioria, estamos falando do Antigo Testamento. Né? Não totalmente, porque, por exemplo, Pedro, na sua carta, já faz uma referência a Paulo, aos escritos de Paulo. E Pedro já considera escritos de Paulo como escritura, né? Porque ele faz esse tipo já de colocação em relação aos escritos de Paulo. Então já tinham noção de que as escrituras já estavam ganhando, né, uma revelação a partir de todos os eventos dos evangelhos e consequentes da igreja e tudo mais, e que levavam ao Novo Testamento, que nós conhecemos como Novo Testamento. Mas, na sua maioria, você vai ver, por exemplo, as colocações de Paulo em Romanos, quando ele cita textos, ou o próprio autor de Hebreus, que cita Salmos, cita, por exemplo, a aliança de Jeremias 31, 31, 33, né? Então, esses textos eles estão tirando de onde? Das escrituras que nós chamamos hoje de Antigo, ou, né, Testamento, ou Velho Testamento. Então, você vê que o poder de Deus já se manifesta desde aquela época, né, em relação a isso. E você vê também os autores também colocando, deixa eu ver só se minha máquina às vezes dá uma travadinha aqui, né? Colossenses, por exemplo, vai falar sobre isso, e o autor de Hebreus também vai falar sobre isso, né? Em que Colossenses diz que tudo que nós vimos é sombra das coisas que haviam de vir. Então ele está falando ali em Colossenses referente às festas, por exemplo, festas, as festas de lua nova, sábado, as sete festas que você vê no texto de Levítico 23, Levítico 17, Levítico, desculpa, Levítico 16, Levítico 25, tudo que está relacionado, ele coloca, são tudo sombras daquilo que haviam de vir, né? Tudo apontando para Cristo de alguma forma. Hebreus também fala isso, né? Fala sobre a questão do tabernáculo e tudo mais, ele fala, esses sacerdotes, eles ministravam numa figura, numa sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando também estava para construir o tabernáculo. Então, tudo tinha uma sombra de algo que ainda ia se realizar, né? O próprio Paulo em Romanos, desculpa, em 1 Coríntios 10, e ele vai falar todo o texto até o versículo 6, que todas aquelas coisas que nós vimos no deserto, toda a questão da Páscoa, a passagem pelo mar, né, que serviu como se fosse um batismo para o povo de Israel e tudo mais, tudo isso era exemplo para nós, né? E no caso ele coloca exemplo para que a gente não cobisse as coisas más como eles cobiçaram, porque assim como eles foram peregrinos do deserto, né, nós somos hoje peregrinos também, né? Pedro coloca essa condição, nós somos hoje peregrinos. Então, toda essa questão do Antigo Testamento, né, que é também chamado de Velho Testamento, fala sobre justamente essa proposta de Deus de começar a se revelar. Então você tem todo um processo de revelação. E aí vem a abordagem que a gente vai fazer no curso. Bem, são 39 livros, né? Muita coisa para a gente poder avaliar. Opa, alguém deixou um telefone por aqui. Opa. Deixar o telefone ligado aqui. Deixa eu só avisar para pegarem aqui. Desculpa aí, gente. Não, nem sabia que o telefone estava aqui. Então, a abordagem, né, para a gente poder ver o que tem no Antigo Testamento é muito abrangente, é muita coisa, é uma bagagem gigante, né? Se a gente já acha o Novo Testamento, às vezes, cheio de coisas para se estudar, imagina o Antigo. Então, tem muita coisa para se abordar. Por isso que eu vou fazer algumas abordagens teológicas, né, que são, acho que, fundamentais para a gente poder entender essa questão do Antigo Testamento. E depois eu vou fazer uma abordagem mais direcionada, de uma forma de você enxergar o Antigo Testamento de Gênesis, né, até o último livro de Malaquias, para a gente poder ver toda a questão da revelação relacionada, né? Principalmente a questão do que nos interessa, que aponta para Cristo, ou seja, todo o processo da redenção, né? Que envolve desde o momento da criação, queda, até o processo que aponta para Cristo, o processo que vem apontar para a redenção. E aí a ideia é a gente tentar, dentro do possível, enxergar sempre Cristo em vários aspectos. Mas você sabe que não dá para fazer uma série de abordagens, por exemplo, não dá para falar de tabernáculo, né? Por exemplo, a gente tem um curso só de tabernáculo, e mesmo o nosso curso de tabernáculo é uma fração de tudo que o tabernáculo tem para mostrar, né? A gente dá um overview, na verdade, do tabernáculo. Se você for falar da criação, por exemplo, só Gênesis capítulo 1, a gente teria mais de 100 horas para falar só de Gênesis capítulo 1. Então tem muita coisa para se abordar. Por isso que não dá para a gente querer fazer uma abrangência tão grande assim, né? E por isso que eu vou fazer algumas abordagens mais teológicas, inicialmente, né? Até porque elas são relevantes pelo contexto atual. Por exemplo, a gente vai falar um pouco sobre teologia e vamos falar sobre essa questão da Bíblia. A Bíblia precisa mesmo ser atualizada, né? Como já tem essa conversa que aconteceu recentemente, né? Esse debate sobre a atualização da Bíblia. Né? Existe realmente essas necessidades? Será que os textos do Antigo Testamento eles não são atuais hoje? Né? Será que eu tenho que olhar só para o Novo Testamento? Então todas essas questões elas são fundamentais para a gente não perder o foco. né? De forma alguma perder o foco em relação ao que a Bíblia diz, né? E quando a gente fala de Antigo Testamento, você tem que lembrar o seguinte: primeiro, o mundo do Antigo Testamento é muito diferente do nosso num aspecto, por exemplo, tecnológico. Afinal, a cultura que você tem naquela época é muito mais agrária, né? Você não tem nada relacionado a indústrias. Você tem uma vida baseada na questão agrária com muito mais força, né? No agronegócio, digamos assim, na pecuária, do que efetivamente no que a gente vive, né? Desde que a indústria começou a entrar na forma de vida atual que nós temos, né? Eles não tinham eletrônicos, não tinha a questão de energia elétrica, uma série de, digamos, benefícios que nós temos a partir da tecnologia hoje não existia naquele tempo. Então, nisso, nós somos muito diferentes deles. Porém, existem aspectos que são muito comuns na nossa vida, né? Por exemplo, nascimento, crescimento, morte, questões de família, questões geopolíticas, né? Até mesmo, de certa forma, a própria agricultura ainda, né? E outras coisas relacionadas, como escola, ensino, etc. Nós melhoramos o nosso conhecimento, aumentamos nosso conhecimento, mas certos processos são muito similares. Sem falar que a natureza humana, né, ela não mudou tanto assim, porque os pecados continuam praticamente similares, né? O mundo continua, nesse sentido, muito similar ao que já foi. Só mudaram nomes, formas, meios, né? A própria tecnologia gerou novas formas do homem se interagir e, consequentemente, também acabar demonstrando a sua natureza caída em vários aspectos. E tudo isso mostra que, apesar da alta tecnologia que nós vivemos hoje, a natureza humana ela ainda é a mesma, né? Não somos tão distintos assim de Adão, né? Na verdade, eu costumo brincar até que, se houvesse uma competição, né, lá no Jardim do Éden hoje, em relação a Adão, talvez eu, por exemplo, eu não me considero melhor que Adão. Talvez eu tivesse comido do fruto e não precisava nem da serpente, nem da Eva, nada. Eu fazia tudo sozinho, mais rápido que Adão ainda, né? Porque a nossa natureza é assim. Nossa natureza caída, ela é assim, né? Nós temos esse problema que vem, digamos assim, das nossas escolhas. Então, Adão, quando foi criado, depois a gente vai discutir a questão da criação em alguns aspectos, né? Ele foi criado perfeito, mas foi lhe dado uma escolha, um livre-arbítrio. E que a gente sabe a história, né? Não correu muito bem essa história. E, consequentemente, toda a revelação bíblica aponta para Cristo por causa dessa questão, né? Mas nós já sabemos que Cristo foi morto desde a fundação do mundo, né? Ou, como diz Pedro, conhecido, é o Cordeiro de Deus conhecido antes da fundação do mundo. E a gente vai falar sobre isso também em vários aspectos, né? Alguma pergunta até aí, gente? Tudo bem? Eu teria uma pergunta, Ricardo. Pode falar, Ricardo. É assim, ó, minhas dúvidas vai sempre no mesmo contexto, assim, ó. O que que nos serve hoje e o que que não nos serve? Que método eu posso saber que eu possa usar o Antigo Testamento como aprendizado para mim, como estilo de vida ou como aprendizado, ou como botar o Antigo Testamento, e que o novo não seja válido, seja válido não, que eu não tenha matado pelo novo. Porque muitas dúvidas aparecem, tipo assim, ó, ah, isso é do Antigo Testamento, isso era para Israel. Existe um método, uma maneira que eu não que eu tenha que eu possa saber que aquilo do Antigo Testamento serve para minha vida hoje, que eu posso colocar como estilo de vida e que o enfim, eu não sei se eu soube. Sim, eu entendi. Existe muita coisa que se aplica, né? Até porque, por exemplo, o Novo Testamento, ele revela o Antigo, né? Em vários aspectos, mas ele não revela tudo que o Antigo tem para nos proporcionar. Por exemplo, existem vários descritivos relacionados a profecias que ainda vão se cumprir, por exemplo, do tempo do fim, que você não tem no Novo Testamento, você tem no Antigo. Né, vários detalhamentos, inclusive sobre o anticristo, as suas origens e tudo mais, você vê isso relacionado ao Antigo Testamento, você não tem no Novo. Então, muitas questões, no ambiente profético, por exemplo, do que ainda virá do tempo do fim, O Antigo Testamento tem uma base muito mais completa em vários aspectos. O Apocalipse, na verdade, né, e alguns outros textos proféticos, como o de Jesus, Mateus 24 e outros, eles consubstanciam, na verdade, o que já está no Antigo, mas de uma forma menor. Não abrange tudo o que está lá. Então, por exemplo, eu descubro que o Anticristo vem do norte, mas eu descubro isso por onde? Por causa do Antigo Testamento. Eu tenho, depois a gente vai abordar isso mais para frente, a questão da criação que aponta para a questão dos 7 dias, o que isso significa, né? E a questão do reino milenar e outras abordagens teológicas relacionadas ao tempo do fim, você vê uma base muito mais fundamentada no Antigo Testamento sobre isso. Existem revelações sobre Cristo, por exemplo, no Novo Testamento, que na verdade tiraram base do Antigo, e a gente vai até, vou dar uma pincelada nisso, por exemplo, mas ele não tira tudo isso do Antigo, ele não dá toda a revelação que Cristo tem no Antigo Testamento. Existem várias teofanias de Cristo que não são explicadas no Novo, que a gente pode perceber pelo Antigo. Vou dar um exemplo também de uma questão, por exemplo, nós temos a questão da nova criatura, né? Você vê Paulo falando, nem circuncisão, o que importa é você ser nova criatura. E aí outros textos, como se não me engano, 2 Coríntios 5:17, que ele fala, né? Que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, né? Que a partir de Cristo tudo se fez novo. Então nós somos nova criação ou nova criatura. O que que isso significa? Assim como ele faz, por exemplo, comparativos de que nós somos como o tabernáculo, né? Paulo fala isso em 2 Coríntios 5, fala nesse tabernáculo gememos, ele vai falar em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 6 e 2 Coríntios 6, que nós somos templo do Espírito Santo, e ele faz mais um comparativo ao tabernáculo, mas o que que isso significa? Os detalhamentos disso, infelizmente, não estão no Novo, estão no Antigo. Por exemplo, você foi a nova criatura, mas o que que mudou em você? O que que é o processo da nova criatura? Quando você aceitou a Cristo, você, né, teve esse processo de transformação, o que que mudou? Então, esse descritivo, por exemplo, não está no Novo, com detalhes. Está no Antigo, né? Vou dar um exemplo para você. A gente tem, claro, o detalhamento da nova aliança, que aí sim tem um aspecto. Deixa eu pegar o texto bíblico, né? Que é conhecido e que tem uma referência no Novo, que é o caso de Jeremias 31, que eu comentei. Então, quando você pega, por exemplo, Jeremias 31, né, do 31 ao 34, na verdade, que ele faz uma abordagem maior, o autor de Hebreus, ali no capítulo 8 de Hebreus, né, ele vai reiterar essa questão da nova aliança, que fala justamente, né, o que que acontece na nova aliança? Nova aliança é o seguinte: a aliança que ele vai firmar com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, é que na mente ele colocaria o quê? As leis, a Torá, né? Quando ele fala que na mente vou colocar as minhas leis, ele está dizendo, ó, vou colocar as minhas instruções, a minha Torá na sua mente e no coração, e eu vou escrever. E aí eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você vê essa questão da escrita no coração, por exemplo, em 2 Coríntios 3, em que fala que o Espírito Santo escreve, né, nós somos cartas vivas, lidas pelo mundo, e que o Espírito Santo escreve não agora, né, em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, ou seja, em nossos corações. Então você tem esse eco. Mas o eco, efetivamente, do que aconteceu do novo nascimento está aqui, em Ezequiel, por exemplo, 36, versículos, vou pegar até do 25 para ter um contexto, né, em que ele vai dizer, isso aqui é o processo do novo nascimento. Esse é o processo que tem a ver com João 3, por exemplo. Quando Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, o negócio é o seguinte: você tem que nascer, você tem que nascer de novo. E além disso, você tem que nascer do alto, né? Da água e do espírito. E aí Nicodemos dá aquele nó, né? Ele diz: mas como é que eu posso? Eu entro no ventre da minha mãe, etc. Como é que eu vou fazer isso, né? Então você vê que ele claramente não entende o processo. Mas o processo do novo nascimento é isso aqui, ó. É uma promessa cumprida que já foi detalhada lá em Ezequiel 36, que fala assim: aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei o quê? Um coração novo, porei dentro de vós espírito novo, vou tirar de vocês o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. E além disso, eu vou colocar dentro de vocês o meu Espírito, o Espírito Santo. Né? E aí aqui eu gosto até da tradução, deixa eu pegar a tradução da NVI, que eu acho mais relevante, né? Que ele fala, porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Então aqui você tem um novo nascimento, coração novo, Espírito novo e o Espírito Santo em você. Né? São esses três itens que foram, digamos, do qual você foi modificado no momento em que você aceitou a Cristo. Esse é o processo do novo nascimento. Então você ganhou uma alma nova, que a alma tem a ver com essa questão da mente e coração, né? Então você ganhou uma alma nova, um espírito novo, que o teu espírito estava morto, lembra disso? Então tem um espírito morto, um espírito novo agora, e você recebeu o quê? Recebeu o Espírito Santo em você. Né? Para garantir que tudo isso funcione, porque sem o Espírito Santo, eu não consigo, né, executar a lei de Deus, como o próprio texto ali diz. Né? Ele vai pôr o Espírito em mim para que eu possa efetivamente seguir a lei de Deus. Né? Basicamente essa, para que tudo funcione. Então tem uma série de fatores aí. E aí você percebe que tem uma coisa que não mudou. Uma coisa em você não teve alteração, que é o corpo. O teu corpo é o antigo. Porque você é um ser que trino, né? Corpo, alma e espírito. Então o que acontece? Como o teu corpo não mudou, o teu corpo continua com os desejos antigos. O teu corpo é a tua velha natureza. Então agora você é um ser híbrido. Você tem uma nova natureza, né? Que é uma nova alma, um novo espírito. E você tem o corpo antigo. E aí é onde entra o corpo, que é a carne, fala da carne, que tem os seus desejos, os desejos da carne. E aí você começa a entender, a partir daí, a questão da milícia, porque a carne milita contra o espírito contra a carne. São as minhas duas naturezas em mim brigando consigo mesmo. Então eu sou um ser em conflito. Ou seja, a pessoa que nasceu de novo, ela naturalmente é uma pessoa em conflito. Por isso, como é que eu resolvo o conflito? Como é que eu me torno um? Porque Jesus fala, né, que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus não está falando só da unidade como cristãos, de igreja, que eu e você sejamos um. Não, ele também está falando de que nós sejamos um em nós mesmos. Porque nós já somos seres em conflito. Então, como é que eu me torno um? Porque eu tenho duas naturezas, a natureza do alto, né, e a velha natureza terrena. Só tem um jeito. Paulo, por isso que Paulo vai pegar, e aí é onde o Novo Testamento entra, ele vai pegar e vai destrinchar essa questão toda. Né? Ele vai dizer, ó, você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer morrer a carne. Faz morrer ela. Né? É o que ele vai falar em Colossenses 3:5, fazei morrer a vossa velha natureza. E aí ele vai dar os exemplos, né? Ira, etc, etc, etc. Fazei morrer. E aí Romanos 8:13 diz, ó, você faz morrer como? Pelo Espírito, pelo poder do Espírito em você. Então tem um processo, né, que você começa a entender esse processo a partir do quê? Você só começa a entender isso se você tiver um complemento do antigo com o novo. Senão você não entende o processo. Fica meio travado a coisa. Parece que falta informação. Né? Assim como, por exemplo, o próprio processo de crescimento espiritual que Paulo usa na questão do tabernáculo, e ele usa esse exemplo aonde, por exemplo? Em Romanos 12:1. Né? Vamos pegar Romanos 12:1 para a gente poder contextualizar isso aqui. Ó. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Vamos lá, Romanos 12, versículo 1. Né? O que ele fala aqui? Né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí você pensa, mas espera aí, como é que eu vou apresentar o meu corpo como sacrifício vivo? Afinal, o sacrifício de Cristo não foi suficiente, Paulo? Afinal, Cristo já não morreu por mim? E o sacrifício de Cristo já não me salvou? Então, por que eu tenho que apresentar o meu corpo como sacrifício vivo? Peraí, não estou entendendo. E ali ele está usando literalmente, né, no grego, é você oferecer um sacrifício mesmo. É você pegar e botar no altar de sacrifício, sabe? Você pegar e, né, levar para o sacrifício para ser morto no altar. É basicamente essa terminologia que ele está usando em Romanos 12:1. Mas por que que Paulo está falando isso? Porque Paulo está pensando, na verdade, no modelo do tabernáculo do Antigo Testamento. O que que ele está dizendo? Você, no Antigo Testamento, você tem três níveis. Né? O tabernáculo tem pátio, santo, santíssimo. Que é um eco de você. Você é corpo, alma e espírito. Então, teu pátio é o corpo, tua alma é o santo, o teu santíssimo, né, é o espírito. E ele está dizendo o seguinte: você vai pegar o teu corpo, porque ele usa ali no grego soma, ou seja, ele não usou o teu ser como um todo, ele te usou só a parte do corpo do seu ser. Ele vai pegar a parte do que é do teu corpo, e essa parte do corpo você sacrifica. Por quê? Porque lembra, o corpo não mudou. O corpo representa a velha natureza, o corpo ainda está na velha natureza. Então ele está usando uma outra forma de apresentar o fazer e morrer a sua velha natureza. E agora ele está dizendo o seguinte: você vai fazer o seguinte, você pega as vontades do teu corpo, e as vontades do teu corpo você mata, você coloca no altar. Por quê? Porque o pátio é o local de sacrifício. O pátio é o local onde você tem dois elementos do tabernáculo. Você tem o altar de sacrifício e você tem a bacia. A bacia é para limpeza, né? Fala de santificação. E o altar ali está falando de mortificar o quê? Os teus desejos, o teu velho homem, a tua velha natureza. Então ele usa essa linguagem em Romanos 12. Mas como é que você vai entender isso? Você só consegue entender isso se você ler o Antigo Testamento. Sem o Antigo Testamento você não entende isso na sua profundidade. Não dá para ter um eco profundo em relação a isso. E isso vai para muitas outras coisas. Então tem muita coisa relacionada a isso. E até mesmo a questão, por isso que Paulo usa lá em 1 Coríntios 10, ele fala o que aconteceu com o povo lá no deserto, em que eles passam pelo mar, e aí tem a nuvem em cima, tem uma coluna de água aqui, coluna de água aqui, aquilo lá é batismo, aquilo lá foi o batismo, né? E aí o pessoal vai para o deserto e diz: olha, tudo que aconteceu com eles lá serve de exemplo para nós. Isso é tão verdadeiro que Paulo vai usar isso em 1 Coríntios 10, e o autor de Hebreus também vai usar isso nos capítulos 3 e 4 de Hebreus. Só que tem um detalhe: eles estão usando isso no nível que o Espírito direcionou, mas eles não esgotaram o assunto. É isso que você precisa entender, né? Não foi esgotado o assunto. Porque não tem como esgotar. Imagina, a gente pega, é que nem eu falei para você, Gênesis 1, versículo 1, já dava um curso de 5 horas aqui, desculpa, de 5 aulas aqui. Só Gênesis 1, versículo 1. Só isso. Só estudar isso ali, ali você entende porque Paulo em Colossenses vai falar que Jesus é o princípio, é o primogênito da criação. E por que que ele tinha que ser o primogênito depois dos mortos? Já está tudo encapsulado ali. Assim como a igreja já está encapsulada em Gênesis 1:1. Já está lá, tá lá dentro, né, do texto. Só que você tem que pegar e destrinchar o texto. Imagina, se só isso já, só um versículo, o primeiro versículo da Bíblia, já tem horas e horas e horas e horas de estudo, imagina 39 livros. Você percebe? Então, não dá para você esgotar. Por isso que a gente analisa a Bíblia como um corpo completo, né? Eu até uso aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. E eu gosto muito desse exemplo que eu uso. Deixa eu só adiantar ele aqui, até para mostrar como modelo, né? Quem já fez tabernáculo comigo vai lembrar desse meu exemplo aqui. Deixa eu só compartilhar a tela. Só um pouquinho. Eu gosto muito dessa ilustração. Ela não é uma ilustração, porque tem que lembrar que a Bíblia é multicamadas, tá? Mas essa aqui é como se fosse uma camada só. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, você tem, por exemplo, várias figuras aqui, várias fotos. Cada foto conta uma história, de certa forma, né? E quando você olha assim, parece que essas fotos não têm um relacionamento direto. Elas não parecem estar muito relacionadas entre si. À medida que que eu aumento, né, e vou olhando as fotos com um pouco mais de abertura, eu começo a enxergar mais coisas e mais detalhes e mais histórias. Isso por quê? Isso que me exemplifica o próprio texto bíblico. O que que o texto bíblico é? O texto bíblico é um conjunto de histórias, né, esses livros, esses 66 livros dispostos ao longo de cerca de 1.500 anos, né, por mais de 40 autores em três continentes distintos, em três idiomas distintos, está relacionado ao quê? Está relacionado a um conjunto de histórias que têm relacionamento entre si. Só que quando você lê, às vezes, em separado alguns textos, parece que eles não se relacionam entre si, parece que não há um relacionamento direto. E é como você falou: poxa, será que o Antigo Testamento qual é a minha utilidade do antigo em relação ao novo, né? Por quê? Porque, na verdade, quando eu pego o novo e o antigo, eu começo a analisar essas histórias todas, e à medida que eu vou conhecendo mais e mais do livro, né, e eu vou absorvendo essas histórias na minha mente, né, eu vou lendo e aquilo vai sedimentando. Quanto mais histórias você tiver, por isso que eu sou da seguinte ideia: eu gosto de alguns livros, mas eu não tenho livros assim tão prediletos na Bíblia. Para mim, todos os livros são importantes. Eles estão lá por uma razão. E se eu começar a ler só os livros que me interessam, os que eu gosto, por exemplo, eu gosto muito de Salmos, por exemplo, os Evangelhos e algumas cartas de Paulo. E eu me atenho só a isso. Não tem como. Você vai perder uma série de revelações importantíssimas nos textos. E é a mesma coisa quando começa a cortar capítulo, começa a cortar livros, começa a cortar textos. Eu vou perder esses vínculos. Por quê? Porque todas essas histórias, à medida que você vai acumulando e percebendo mais, é que nem um mosaico. E esse mosaico vai mostrar a você que todas elas se relacionam. Existe um relacionamento. Você começa a olhar, à medida que você vai abrangendo mais e mais, você percebe que tem um padrão aqui. Alguma coisa está se formando, alguma mensagem está me sendo passada. Mas está meio difuso ainda. Eu preciso de mais elementos, eu preciso de mais conhecimento, mais abrangência de história. Não é à toa que Paulo diz: habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Ou seja, quanto mais eu tiver da palavra de Deus, maior o meu nível de revelação. Ou seja, mais eu vou enxergar essas coisas, né? Só um pouquinho que minha máquina deu uma travada aqui, de vez em quando ela faz essas coisas, né? Então você vê alguns problemas em relação a isso. Você vê, por exemplo, com Marcião, que dizia que o Deus do Antigo Testamento não é mesmo Deus do Novo, né? Você tinha esse problema. Minha máquina, ela... Opa, voltou. De vez em quando ela dá uns piripaques assim, né? E Marcião começa a picotar a Bíblia, mas vai perder o quê? Vai perder essa visão toda, essa visão macro do que a Bíblia realmente é. E quanto mais você observa os textos na sua completude, melhor fica a imagem. E qual é a imagem da Bíblia? O que que a Bíblia quer mostrar para a gente, né? Qual é essa mensagem? Na verdade, são muitas mensagens em várias camadas, mas existe uma mensagem maior dos textos que sempre falam conosco, né? Que apontam ao que o texto realmente quer revelar, porque ela revela o filho desde o princípio, assim como ela revela a noiva desde o princípio. Opa, que ele pulou aqui só um pouquinho. Deixa eu voltar lá, né? Então, por exemplo, assim como nessa imagem, você tem o quê? Você tem uma imagem de um casamento ali, ó. Você vê que todas aquelas histórias que eu coloquei um zoom, né? E depois fui diminuindo esse zoom. Você vê que essas histórias, na verdade, são como se fosse um mosaico, um grande mosaico que mostra o quê? Mostra um casamento. No nosso caso, a Bíblia vai apresentar o quê? O casamento de Cristo com a sua igreja. Esse é o objetivo, né? A Bíblia apresenta esse casamento já desde o início. Por isso que eu digo que a igreja já está desde Gênesis 1. A revelação já está lá. Todo o processo já está lá. Mas todos esses textos vão mostrar, primeiro, o processo de como isso acontece, o porquê isso acontece em vários aspectos, né? E desde o começo, e como é que isso termina. E como isso está interligado para que eu, nesse processo, eu esteja incluído, né, por meio de Cristo, e eu possa me desenvolver e crescer para alcançar a estatura de Cristo e para alcançar todos esses benefícios que me são outorgados, né, por meio de Cristo. Então, não dá para você dizer: não, eu vou picotar minha Bíblia só tem Novo Testamento, não tem Velho. Você vai ficar míope. Vai ficar míope. E míope não só em questões proféticas e tudo mais, míope na sua própria vida cristã. Você não vai entender certos aspectos da própria vida cristã. Por quê? Porque você tem muitas revelações que estão no Antigo que explicam o Novo. Só que você tem que ter o contexto. O Novo, ele dá uma. Ele, digamos, nos dá uma revelação macro do antigo em vários aspectos, mas não toda, como eu falei, ele não tem como esgotar. Até mesmo os milagres de Cristo, o próprio apóstolo João fala: se eu tivesse que escrever tudo o que ele fez, não teria livros no mundo para poder colocar, né? Então, mas existe um motivo para ser 66 livros, né? Tem depois talvez a gente fale sobre isso mais à frente. Existe uma série de formas de você estudar a Bíblia em vários aspectos, porque 66, até mesmo os números têm significado na Bíblia, né? Por exemplo, se eu falo o número 1 para você, você lembra o que o número 1 fala? O número 1 fala do Deus único, o Deus 1. Se eu falar o número 3 para você vai lembrar da Trindade. Você faz o vínculo com a Trindade e você faz um vínculo com três níveis em vários aspectos, que o três está em tudo que é lugar. Você tem o tabernáculo com três níveis, você tem o teu próprio ser, são três níveis, né? A vida cristã de crescimento são três níveis, porque é infância, juventude, maturidade, né? O processo de recompensa em três níveis, fruto, mais fruto, muito fruto, né? Você tem a vontade de Deus em três níveis, a boa, agradável e perfeita vontade. O processo da maturidade cristã, que começa com fé, esperança e o amor, que é o maior dos três. Então você tem vários aspectos do número 3. Aí você pega, por exemplo, o número 5, vou dar, né? 5 fala da graça, fala dos cinco sacrifícios do Levíticos 1 a 7, que apresentam as cinco feridas de Cristo na cruz. Então 5 mostra a graça. Você pega o 7, 7 fala da completude, né? Por isso tem 7 dias da criação, tem uma série de aspectos em relação ao número 7, você tem 7 festas, né? E vários aspectos relacionados. Você tem o número 10, que vai falar, por exemplo, da questão da plenitude. Aí tem a questão da lei, por exemplo, né? A justiça. Justiça com. Você tem os 10 mandamentos, as 10 palavras. Você tem as 10 pragas, que fala de juízo. Então você tem vários aspectos. Você tem o 12, que fala de governo. Então, quer dizer, a própria numeração aponta isso, né? E é interessante, por exemplo, quando você pega o aspecto da Bíblia. Você tem, por exemplo, no Antigo Testamento são 39 livros, certo? No Novo são 27, e ao todo são 66. Ok? 39 é 3 vezes 13. 27 são 3 vezes 9. E 66 é 3 vezes 22. Então você já vê um elemento comum aqui, né? Que elemento comum que está aqui? O número 3. O número 3 está relacionado. E três fala do quê? Três fala da Trindade, né? Aponta para a Trindade. Ou seja, como se a Trindade estivesse dando um recado aqui. E aí você pega, o que que é o 13? O 13, em hebraico, é amor. É unidade, ou Deus um. Ou seja, o que que é o Antigo Testamento nesse aspecto? É a Trindade revelando o quê? O seu amor, a sua unidade. O que que é o 9 na Bíblia? O 9 fala de verdade. Por que que é verdade? Porque a verdade é imutável, absoluta. 9 é o único número que qualquer número que você multiplica por 9, a soma dos seus algarismos volta para ser 9. Então, por exemplo, né, 9 vezes 9, 81. 8 mais 1, 9. Né? 9 vezes 100, né? 900. 900, 9. Qualquer número que você multiplicar por 9 e você pegar os algarismos e somar, o resultado final, último, aponta para o 9. Aponta para essa questão da verdade. Sem falar que fala do Espírito Santo, né? Do fruto do Espírito, por exemplo, das virtudes do fruto do Espírito. Eu tenho toda uma revelação relacionada também ao Espírito Santo aqui, né? E 22. 22 aponta para a letra Tav no hebraico. E a letra Tav, gente, né? Que fala do alfabeto hebraico, a letra Tav, no passado, se escrevia assim, ó. Esse aqui é o Tav normal, né? O Tav moderno. Esse aqui é o Tav original. Cruz. Ou seja, é a Trindade mostrando nos seus 66 livros a única coisa que interessa: a cruz. A cruz é a maior demonstração de amor, a cruz é a maior demonstração de verdade, a cruz é a demonstração máxima em relação a todos os aspectos. E tudo isso você tem o quê? Só na disposição numérica dos livros. Né? Uma coisa que parece simples, até banal, mas está lá. Né? Então são vários aspectos que a gente vê. Por exemplo, a gente conhece a graça no Novo Testamento de uma forma abundante em Cristo. Mas a graça já se revelava desde Gênesis 1. Né? A criação é um ato de graça. Você vê a graça manifestada lá em Noé, você vê a graça manifestada em Israel, em vários aspectos, né? Na própria eleição de Israel, que Israel não tinha mérito algum para ser eleita. Então foi um ato de graça. Você vê vários textos falando da graça já no Antigo Testamento, já apontando para o Novo. Então, tem muita riqueza que a gente, se a gente não observar, a gente perde, simplesmente não enxerga. Não sei se eu respondi, Ricardo. Ficou claro para você? Ah, perfeito, perfeito. Muito bem. Obrigado. Beleza. Muito bem. Vamos aproveitar esses últimos 10 minutos. Deixa eu ver se eu ainda consegue ir um pouquinho mais além. Que ainda quero falar sobre alguns aspectos de Deus na sua revelação lá atrás. Então vamos falar um pouquinho sobre algumas questões teológicas aí, tá? Interpretações da Bíblia. A gente sabe que existem várias escolas de interpretação em relação aos textos, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o Velho Testamento foi escrito numa cultura diferente, há muitos milênios diferentes. A gente vê através dos séculos essas mudanças todas. Nós vemos uma progressão, inclusive, até da própria interpretação e modo de viver, né? Por exemplo, se a gente pegar os patriarcas tinham, em alguns casos, mais de uma esposa, e a gente vê ao longo do processo em que isso vai decorrendo, em que isso morre, né? E aí entra a questão monogâmica, que sempre foi o objetivo. Então você vê que Deus, ele atua conforme a época e a capacidade daquele povo de absorver a informação. Então, o que a gente chama isso de revelação progressiva. Existe uma revelação progressiva que a gente é muito perceptível desde Gênesis, né, até os últimos textos relacionados às últimas cartas de João, por exemplo, de Judas, de Pedro, né, e até mesmo o próprio texto do Apocalipse. Então, essa revelação progressiva, né, ele vai, é como se Deus estivesse se revelando à medida que o povo tem a capacidade de absorver isso. Por isso que eu digo que a história humana é dividida em três processos, assim como a vida, a nossa vida, né? Existe a infância da humanidade, existe a juventude da humanidade e existe a maturidade da humanidade. Então, esse processo todo é um processo onde as escrituras vão sendo escritas e a revelação é gradativamente até chegar, por exemplo, à questão do próprio Cristo. A gente vê em Gênesis 3 já, né, um proto-evangelho que a gente chama, ou seja, né, quando ele fala da semente da mulher, quando Deus fala da semente da mulher que viria a redenção em vários aspectos, ali já tem um proto-evangelho que culmina com Cristo na cruz, né? Então esse processo todo você vê que a gente vai descobrir depois que ele vem da semente de Abraão, depois a gente vai descobrir que dentro da semente de Abraão ele vem da linhagem de Judá, depois ele vem da linha de Davi. Então você vê que progressivamente essa questão da própria que aponta para Cristo, né, nosso Redentor, você vê progressivamente as profecias sendo colocadas ao longo do tempo. Então isso tudo está relacionado a essa questão da interpretação. A própria história da criação, por exemplo, é uma história que tem vários aspectos relacionados. Você tem alguns que levam para a questão do criacionismo, outros já tentam tirar alegorias em cima disso. Então existem várias questões aí relacionadas, né? Hoje, por exemplo, um pastor me perguntou, tinha um membro falando: como é que eu posso saber que Gênesis não é uma mitologia? Né? Como é que eu posso dizer biblicamente que Gênesis, na verdade, os primeiros capítulos lá, não está falando, na verdade, uma construção mitológica, como às vezes a academia ou muita gente coloca às vezes, né? Tem gente que diz: não, isso aqui é mitológico, isso na verdade Adão e Eva não existiram necessariamente, isso é um processo. Por quê? Porque muito, muito cristão quer casar a ciência atual com a Bíblia. Então, por exemplo, você vê algumas coisas meio absurdas, tipo a questão da evolução, a teoria da evolução, né? E eles dizem: não, como foi a partir da teoria da evolução? Isso tem fundamentos cristãos, então na verdade Adão e Eva só uma figura, é um ser mitológico, só uma história mitológica. Na verdade, o processo, Deus cuidou do processo a partir do modo evolutivo. E aí você conhece a teoria da evolução, sabe como é que é. O problema é que a própria teoria da evolução não tem comprovação em si, né? Ela é uma teoria. Ela não é uma. Não tem uma ciência exata ali. Você tem só uma série de teoremas e cada vez isso está ficando mais e mais visível que ela não se comprova. Muito pelo contrário. Tem vários problemas na própria, né, cerne da teoria da evolução. E ele me perguntou: como é que eu posso biblicamente falar isso? Ah, eu falei: simples. Você tem. Vou dar dois exemplos claros. Primeiro, Jesus fala que Deus criou macho e fêmea. Jesus fala isso, né? Que no princípio ele criou o homem e os criou macho e fêmea. Nesse caso, se ele criou macho e fêmea, ele está fazendo uma alusão indireta a Adão e Eva. Né? Então Jesus ali já faz uma alusão indireta a Adão e Eva e à criação do homem pelo próprio Deus. E depois você tem Paulo fazendo uma alusão direta a Adão, né? Porque Paulo vai falar sobre o primeiro Adão e comparando com Cristo, que é o segundo Adão. E Paulo não faz só esse comparativo entre o primeiro Adão e o segundo Adão, por exemplo, que você vê em Coríntios, mas você vê, por exemplo, quando ele fala com Timóteo, ele fala: Timóteo, você tem que lembrar o seguinte, Eva foi enganada, Adão não, né? Então ele faz uma alusão não só a Adão, como faz uma alusão a Eva e a todo o processo que aconteceu no jardim. E Paulo faz isso como um evento histórico, um fato histórico, um personagem histórico. Ele não faz isso como uma mitologia. Ele não faz uma análise dessa de uma forma mitológica. Então, se eu disser, não, Gênesis 1 até Gênesis 11 são eventos mitológicos, são histórias contadas, né, para criar uma fantasia judaica, eu não tenho como consubstanciar isso biblicamente. A Bíblia diz justamente o contrário. Não são eventos históricos, são personagens que efetivamente caíram, né, viveram, foram criados, viveram, caíram. E essa história aconteceu. Até mesmo se você analisar a estrutura do hebraico de Gênesis 1 a 11, você vê que a estrutura dele é muito mais narrativa do que poema. Então, mitologia, normalmente você vê isso no formato de poema, mas quando é história, é narrativo. Então, por exemplo, a própria Bíblia, aquela história, né? A Bíblia explica a Bíblia. Então, a Bíblia mesmo tem os argumentos para mostrar que esses eventos são eventos reais, não uma história, né, que foi contada para tentar criar uma mitologia, não forma alguma. Então isso já mostra efetivamente essa questão toda. Então tem várias formas de interpretação relacionadas a isso, né, e às vezes a interpretação alegórica ela tem seus problemas quando começa a esquecer a literalidade de certos textos. É interessante que você tem dois tipos principais de interpretação bíblica, né, como diz o texto aqui. O primeiro você tem o histórico literário, né? E o segundo você tem o significado espiritual. Se você pegar, por exemplo, o modelo hebraico, né, o modelo judeu, eles já veem isso em quatro níveis diretos. Você tem vários níveis de várias camadas de interpretação. A gente vai falar disso um pouco mais tarde. Mas vou pegar mais uma abordagem acadêmica só, né, que fala muito essa questão dessa abordagem histórico-crítica, principalmente, que é uma abordagem que a gente vê nas academias e vê em vários lugares hoje, né? Essa interpretação histórico-literária, histórico-crítica, é uma das interpretações mais comuns hoje no meio acadêmico. Mas isso também tem uma base anterior, porque você tem a base antiga, onde você tem a Septuaginta, por exemplo, que eles, naquela época, os próprios cristãos já tinham se dividido em dois grupos. Se você pegar na igreja nos seus primórdios, no segundo século em diante, terceiro século, você tem duas escolas, né, entre si, que são a escola de Antioquia e a escola de Alexandria. A escola de Antioquia é uma escola que interpreta os textos bíblicos literalmente, né, na sua majoritade, né, na maioria explica de forma literal, enquanto que a escola de Alexandria ele abordava de uma forma mais alegórica. Então, não ia para a literalidade do texto, e tentava entender a questão alegórica do texto. Então, você tinha dois extremos no início da igreja. E a gente sabe que extremos nunca são bons, né? Nenhum nem outro. A gente tem que ter o equilíbrio. E é interessante esse processo, por quê? Porque a gente vê que há um processo ao longo dos séculos, né? Desde aquele tempo, no primórdio da igreja, que são esses primeiros comentários cristãos, né? Até o momento que você chega, por exemplo, até a questão da reforma, né, no século XVI, você tem um resgate em vários aspectos da questão interpretativa, porque na Idade Média, né, não houve um crescimento tão forte nisso, ao contrário, houveram várias perdas, por isso que a gente chama que a Idade Média, a Idade das Trevas, houve um certo declínio até no entendimento bíblico, né, de vários textos relacionados, né? Então, a Idade Média tem uma série de problemas em relação a isso, até porque, como eu coloco no um texto ali, naquele tempo poucas pessoas não liam o grego e o hebraico. Então, por muito tempo, você não tem uma riqueza de textos da Idade Média que sejam relevantes. Você vai ter um resgate disso a partir alguns séculos, um pouquinho antes da reforma. Inclusive, quando eles começam a estudar mais as línguas originais, até para quê? Até para poder traduzir o texto, tirar do latim, né, e traduzir para línguas que eram usadas na época, né? Então, a partir desse momento, esses movimentos de tradução da Bíblia que trouxeram, né, tiraram a venda de muitos cristãos na época. Então, esse movimento ajudou bastante. É um movimento que veio com... ganhou seu ápice, né, com Lutero, mas já tem movimentos anteriores de tradução da Bíblia. Lutero não foi o primeiro a traduzir para outro idioma que não fosse o latim, né? Ele traduz para o alemão, mas já tinha movimentos anteriores traduzindo para o francês, traduzindo para o inglês. Então, é baseado justamente na questão do hebraico. E aqui vale um ponto importante, né, dessa questão da reforma, porque a reforma também acabou, como ela acabou reinterpretando várias questões do contexto histórico, ela deu início ao que a gente chama do método histórico-crítico, né? Então, por exemplo, aqui tem um livro chamado Politização da Bíblia, tá? Que fala das raízes do método histórico-crítico e a secularização da escritura. E ele vai abordar principalmente dos, né, aqui do ano 1300 até o ano 1700, mas ele vai, na verdade, até o século XIX. Né? E ele vai comentar justamente os problemas que tiveram com essa questão, né, em vários aspectos, da politização da Bíblia, onde foi criado uma série de métodos, né, o método histórico-crítico principal, a gente vai falar sobre isso, em que eles tiram, inclusive dos textos, o sobrenatural dos textos. Ou seja, começa a ver o texto bíblico como qualquer outro texto. E aí é um problema, né? Por isso que na academia, quando você vai para a academia, eles estudam a Bíblia como quem estuda, por exemplo, os livros do hindu, né? Os livros dos budistas, ou seja, é uma religião para eles como qualquer outra. Então eles começam a fazer uma série de análises do texto, mas sem observar o texto como sobrenatural. Por exemplo, na academia você não tem profecia, eles não acreditam em profecia. Então, por exemplo, o livro de Daniel, que conta com precisão o que acontece na mudança do, né, do Império Babilônico para o Império Medo-Persa, depois para o Império Grego e sucessivamente, eles dizem, não, isso não aconteceu, isso aqui foi escrito, na verdade, depois dos eventos que aconteceram. Então eles fazem esse tipo de alegação. Por quê? Porque se quer tirar o sobrenatural do texto. Assim como os próprios textos de Isaías, que, né, tem várias profecias messiânicas ali em Isaías, dizem, não, Isaías é Deutero Isaías, é um Isaías que escreveu isso, na verdade foi alterações posteriores. É um livro, na verdade, diz que tem 600 anos antes de Cristo, mas ele é muito mais novo. E isso cresceu, principalmente nos séculos 17 em diante. Isso começou a crescer, esse movimento, para desacreditar o texto bíblico, né? Inclusive até informações, por exemplo, históricas. Por exemplo, os hititas. Os hititas é um povo que só o Antigo Testamento mencionava. Não havia nenhuma evidência histórica, né, até o século XX, se não estou enganado, da existência de um povo chamado hititas. Somente depois, com, né, aprimoramento de métodos arqueológicos, é que foi se descobrir que os hititas realmente foi um povo que existiu, né, e que, na verdade, a Bíblia está certa quando faz menção aos hititas, né? E isso vem o quê? Vem a mostrar a questão, por exemplo, da Bíblia, da sua inerrância, né? Que é outra coisa que tem sido atacado. Na verdade, muita gente diz, não, a Bíblia não é um livro inerrante, é um livro como qualquer outro, cheio de falhas, né? Aí eu recomendo mais um livro, né? Tem esse livro aqui do Norman Geisler, muito bom, Inerrância da Bíblia, né? Que vai tratar, inclusive, essa questão dos textos antigos, e a gente teve um fato novo, né? Em 47, Deus abriu um cofre que Deus tinha guardado por muito tempo, chamado Pergaminhos do Mar Morto. Esse cofre, com vários textos lá, vieram desconstruir uma série de mentiras, né? E falácias do mundo da academia em relação à Bíblia. Por exemplo, a Bíblia era atacada como essa questão dos livros de Isaías ter sido escrito a posteriori, né, ou certas profecias aí ter sido escrito, né, posteriormente, ou o próprio Daniel. Só que dentro dos pergaminhos do Mar Morto, vários que foram encontrados, você tem praticamente o livro de Isaías inteiro, quase que completo, né, e datado, inclusive quando você pega e testa o livro, Ele tem datação de pelo menos 100 anos antes de Cristo, quer dizer, não tinha como ter sido escrito na época de Cristo, foi escrito antes disso. O próprio livro de Daniel, né? Você tem fragmentos do livro Daniel e das suas profecias também com mais de 100 anos antes de Cristo, né? Então tem vários elementos aí que mostram que são textos mais antigos do que se imaginava e que a Bíblia ao longo dos séculos não sofreu tantas alterações como se acusava a ter. Né? Se dizia, não, a Bíblia foi adulterada ao longo dos séculos, vários editores alteraram os textos, etc. Tanto que as cópias mais antigas que nós tínhamos do Antigo Testamento datava por volta de 1000 depois de Cristo. Né? O que nós tínhamos é alguns elementos da Septuaginta, que é data de mais ou menos 250, 200 antes de Cristo, ou seja, segundo, terceiro século antes de Cristo. Só que tinha muitas dúvidas em relação à Septuaginta, se realmente a Septuaginta tinha se baseado, né, no texto hebraico original, efetivo. Então, quando veio os pergaminhos do Mar Morto, ele simplesmente é como se Deus tivesse preparado e separado aquilo para que desabasse com uma série de teses que vão contra o texto bíblico. Por quê? Porque os pergaminhos mostram que, na verdade, o que a gente chamaria de alterações bíblicas são minúsculas. Os que você tem são variantes. Algumas variantes, principalmente do Antigo Testamento, né? Porque pergaminhos do Novo Testamento nós tínhamos muito mais, tem mais de 5 mil pergaminhos relacionados ao Novo Testamento, então o Novo Testamento você tem muito mais base para sólida para dizer, não, as alterações são mínimas, aí dependendo da questão da escolha do pergaminho. Mas do Antigo você tinha muito pouca base, você tinha alguns fragmentos da Septuaginta e os textos massoretos, né? E alguns códices relacionados. Mas quando os pergaminhos do Mar Morto foram encontrados, botou por terra uma série dessas teses, né, e se mostrou que a Bíblia, na verdade, verdadeiramente Deus zela, né, não só em cumprir, mas em manter a sua palavra, em vários aspectos. Então as variações são muito pequenas. Tão pequenas que elas praticamente não têm influência teológica tão descomunal, né? E ao contrário, vem até a certificar certas questões que se desconfiava que os judeus, por causa do cristianismo, tinham feito algumas alterações em algumas palavras ou textos. Por exemplo, né, se você ler o Salmo 22, que é o Salmo da Cruz, tem um texto, um versículo que fala: transpassaram mãos e pés. Né? E esse transpassaram mãos e pés, os maçoretas colocaram, na verdade, eles comeram uma letra e colocaram isso como se fosse, na verdade, um ataque com leões. Né? Porque os termos de perfurar e a questão do leão têm similaridades. E a dúvida era o seguinte: a Septuaginta já tinha a tradução de transpassadas. Então, quem está certo, os maçoretas ou a Septuaginta? Então, ficava naquela dúvida. O que que o Pergaminho do Mar Morto veio fazer? O Pergaminho do Mar Morto veio mostrar que, na verdade, né, o texto realmente da Septuaginta está correto. Ele pegou baseado do quê? De que foi transpassado, mãos e pés. Ou seja, houve uma intencionalidade dos maçoretas de tirar o poder do texto para tirar argumento dos cristãos. Isso não só ali, tá? Deuteronômio 32, 43 também acontece isso. Você vai ver no Salmo 2 também questões relacionadas a isso. E outros salmos, o próprio texto de Zacarias 12, né, que fala que ele foi ferido na casa dos seus amigos. Então, tem vários textos que foram distorcidos pelos maçoretas a posteriores para tentar tirar do texto o poder messiânico que ele tem em relação ao texto cristão. E os pergaminhos do Mar Morto vieram com substanciar o quê? Que, na verdade, né, a característica messiânica do texto tem fundamento, tem razão, né, em detrimento o quê? Às alterações que, às vezes, os judeus fizeram ao longo dos séculos, né? Então, isso é muito interessante, por quê? Porque mostra essa ação divina em relação aos textos, né, em todo ele, e manter essa unidade, né? Essa unidade que nos é tão interessante hoje. Tá bom? Vamos fazer o nosso intervalozinho e depois a gente volta para terminar um pouquinho dessa questão do método histórico-crítico, e eu quero entrar sobre Deus e sua revelação. E aí vem a questão da criação e o nome de Deus e tudo mais. Tem uma série de coisas legais, um pouco mais práticas do que só teoria, né? Falei muita teoria aqui e muita teologia hoje. Tá bom? Que faz parte dessa primeira fase. Alguma pergunta antes da gente ir para o intervalo? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Então, vamos para o intervalo, 15 minutinhos, contando a partir de agora. Né? E aí voltamos lá. Enquanto eu vou ficar por aqui, vou tomar uma água. Se eu quiser conversar alguma coisa, estou às ordens. Oi, Sara. Oi? Que grandona que você tá. Você cresceu, hein? Seus Nossa! gigantes do meu papai. Hã? Seus Espera que ela não está gigantes ouvindo. do meu. Vai. Pode falar agora. Você cresceu, hein, Sara? Tá bonita. Obrigada. Nada. Tá participando da aula? Ela veio aqui dar uma olhadinha. O João também espia, de vez em quando vem espiar. Tá. Mexe ali. Então tá bom. Deixa eu botar aqui. Então, vai pegar os seus grampinhos lá. Pastor, posso fazer uma pergunta aí? Pode, Não claro. tem. Não, inclusive, não é sobre o texto, mas casualmente eu estava lendo esses dias um texto de Mateus ali, e eu fiquei curioso, porque é aquele texto que Jesus fala: nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, e aí ele começa a falar dos lírios do campo, tal, tal, tal, né? E ele diz assim: não sejam como os pagãos. E noutra versão, acho que a do Almeida diz pagãos, mas acho que aquela do. Uma outra versão fala em gentios. Nós não Sim. somos gentios e pagãos. O que que Jesus quis dizer com relação a gentios e pagãos? Porque, na realidade, uma outra versão diz gentios, né? E outra diz pagãos. Mas nós somos gentios, mas no caso nós não somos pagãos, né? É, você tem que lembrar que em Cristo não existe mais gentil nem judeu, né? Essa separação, esse muro de separação em Cristo morre. O que você tem ali é o seguinte: primeiro, o evento da cruz ainda não aconteceu, então essa separação ainda existe. A separação só vai acontecer no momento da cruz. Então ele está usando o quê? Ele está usando o contexto da época, naquele momento, para tentar dar o seu ensino, dizer. Qual é o problema dos pagãos? Primeiro, eles não cultuam o mesmo Deus que os judeus, né? Ainda não cultuam o mesmo Deus. Não todos, né? A gente vê que há revelações de Deus em todos os lugares. Por exemplo, você vê quando Paulo está pregando no Areópago, né? Quando você vê ele no Areópago, ele cita um texto assim, porque nele vivemos, nos movemos, existimos. Né? Lembra que ele faz a citação desse texto. Quando ele está lá em Tito, deixa eu ver só qual é o texto de Tito. Tito, deixa eu ver só se é o 2 ou 1. Deixa eu só ver qual que é o texto de Tito que ele cita. Só um pouquinho. Qual que é? Tito 1:12, deixa eu pegar aqui Tito 1:12. Não estou compartilhando a tela, né? Deixa eu compartilhar aqui só para você ver. Deixa eu compartilhar a tela só um pouquinho. Aqui, ó. Então você tem aqui Tito 1:12, né? Que ele fala assim: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Né? Então ele está citando o quê? Um profeta entre os cretenses, que é o mesmo que ele vai fazer em Atos 17. Deixa eu ver só se é o 18 aqui. Né? Em que ele fala aqui do Deus desconhecido, né? No versículo 23, ele fala do Deus desconhecido, e aí ele diz assim: ele vai citar o Deus que fez o mundo, tudo que nele existe, sendo ele senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. E aí ele entra aqui: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, né? Havendo fixado estabelecidos os limites da sua habitação para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. E aí fala: pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos gerações. Que poetas? Ele está citando aqui, né, o mesmo profeta que ele cita em Tito 1:12. Que profeta é esse? Esse profeta chama-se Epimênides. Epimênides é o profeta, inclusive, que na cultura grega é quem acaba criando esse altar ao Deus desconhecido. Então, esse Epimênides, na verdade, ele, pelo texto, quando você lê a história de Epimênides e tudo mais, você vê que ele é um profeta de Deus, né? Um profeta de Yahvé, Jeová, como queira, né? E o de Rei Vavirei. Ele é um profeta de Deus, no meio dos gregos. E os escritos dele deixam isso a entender. Então, eu posso dizer que depois que Jesus ressuscitou, subiu aos céus, aí sim eu poderia haver uma separação, não poderia ser comparado gentios com pagãos, porque eu sou gentio, mas eu não sou pagão. Quando o gentil se converte, né, ele se torna um em Cristo e não tem mais a separação entre judeu e gentil. É o que Paulo deixa claro, né? Existem ainda os gentios no sentido pagão, da cultura pagã, da cultura que não adora o Deus único, ao Deus verdadeiro, né? Então essa cultura pagã ainda existe. O próprio Halloween, por exemplo, é baseado em culturas pagãs, né? A gente vê a festa das bruxas, a própria religião Wicca, por exemplo, que é a religião das bruxas, é uma cultura pagã, baseado em deuses pagãos, né? Que é a cultura nórdica, por exemplo, entre outros aspectos. Mas no momento que você se converte, esse véu de separação não existe mais. Em Cristo não há homem nem mulher, nem servo nem livre, né? Nem judeu nem gentil. Então nós somos, fazemos parte do corpo de Cristo. Claro, existe uma certa distinção em alguns aspectos culturais. Por exemplo, aquele que conheceu a Cristo, né, permaneça como conheceu. Então, por exemplo, se você conheceu a Cristo como um gentil e não como um judeu, permaneça como gentil. no sentido da cultura judaica, não de absorver a cultura judaica, né? Permaneça na tua cultura, só que, claro, se abstendo agora da idolatria e tudo mais, né? Assim como o judeu, quando se converte, ele continua com certas práticas judaicas, em vários aspectos, né? É claro que isso é uma questão cultural, em muitos aspectos, do que necessariamente uma questão da salvação, né? Mas tem esses aspectos relacionados. Por isso que Paulo faz algumas distinções, né? Por isso que você vê Paulo e Pedro em Gálatas 2 lá entrando em discussão. Porque certas questões caíram em alguns aspectos, né? A lei que Deus colocou, lembra? Colocarei na mente a minha Torá, as minhas leis, e no seu coração vou escrevê-las. Que lei que ele está colocando lá? É a Torá mesmo? É a Torá com todos aqueles mandamentos, aqueles 603 mandamentos? É exatamente a Torá? Primeiro, eu não posso dizer que é exatamente a Torá. Por quê? Porque a Torá e a lei hebraica é baseado no quê? No sacerdócio levítico. O problema é que o sacerdócio mudou, né? Em Cristo, o sacerdócio se tornou o sacerdócio de Melquisedeque. Não é mais levítico. Tá, desculpa então, só te cortar, mas, por exemplo, assim, ó, se pegar, por exemplo, que diz que o livro mais antigo do Antigo Testamento é o de Jó. Alguns acreditam que seja. É, mas como é que ele poderia ter sido antes do próprio Pentateuco? Alguns acreditam que foi Moisés que escreveu, né? Alguns acreditam que foi Moisés que escreveu. Como a gente não sabe quem é o autor do livro, né? Claro. E ali é mais um caso que mostra isso, né? Que Deus revela em outras, se revelava com outras nações de várias formas. Balaão, por exemplo. Balaão é um exemplo disso. Balaão não é um judeu, mas era um profeta que conhecia Deus, né? Mas não estava no meio do povo de Deus. Estava em outro povo, relacionado com outro povo, né? O próprio Jó é um exemplo disso. Você vê que Jó não está relacionado à linhagem de Abraão e afins. Ele está num movimento separado, ou seja, é como se Deus tivesse, né? Não é à toa que Jesus fala que tem ovelhas em outro aprisco. Por quê? Porque Deus revela às outras nações. Só que, claro, ele deu os oráculos para um povo, que é o povo judeu. A gente vai ver, inclusive, ao longo desse curso, por que isso. Por que ele escolhe os judeus? Qual é o processo nessa questão? Você vê, por exemplo, que parece que dá a entender ali que Balaão faz uso de algum método de feitiçaria. Né? Se você ler o texto, dá a entender que ele entra num processo ali, parece com algo feitiçaria. Aí uma vez uma pessoa me perguntou, mas peraí, mas como é que ele é profeta de Deus e fazia o que a lei proibia? Porque a lei proibia fazer feitiçaria. Aí eu expliquei o seguinte, você tem que lembrar o seguinte, você tem que entender como Deus age e como ele se revela ao longo do tempo. Né? Lembra que o processo de revelação, né? Nós ainda estamos no intervalo, então dá para falar um pouco disso. Já está acabando o intervalo, tem 1 minuto e 40. Isso vai ser útil para as pessoas então, quando chegarem, então deixa eu já colocar aqui. Vou botar aqui. Bem, tem 20 segundos, deixa eu dar os 20 segundos, que isso já vai ser útil porque faz parte da aula. Tá bem, ótimo. 8 segundos, 15 minutos, deu aí. Vamos lá. Isso aqui já tem a ver com o que eu vou, com o que eu vou explicar nessa segunda parte. Deixa eu falar um pouco sobre a criação e até tem a ver com a disposição da revelação de Deus progressiva, né? Então, você tem... depois eu vou mostrar isso com mais detalhes, a questão desse período de anos que representam dias, né? Que é como se você tivesse 2 dias, 2.000 anos. Lembra? Salmo 94. Porque para os teus olhos, um dia é como 1.000 anos, né? Ou como... como é que é a parte da noite lá? Esqueci. Um dia são como 1.000 anos ou como... Alguém lembra aí? Deixa eu pegar aqui, Salmo 94, vai lá. Vigília da noite. Deixa eu só colocar aqui, vigília da noite também. Tá? Ele fala, pois 1.000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Né? Então, cada 1.000 anos representa um dia na contagem divina em alguns aspectos. Depois a gente vai ver isso quando chegar na criação. Mas eu já vou adiantar algumas coisas aqui. Então, como se tivesse aqui 2 dias, 2 dias, 2 dias, depois tem milênio. Ok? Essa é uma forma de você interpretar. 2.000 anos equivale a 40 jubileus. Ok? O que é um jubileu? Jubileu, né, envolve 50 anos da história humana, digamos assim. Tá? De forma macro, tá? Porque na verdade a gente vai descobrir que não é bem exatamente 50 anos, existem uns detalhes aí. No curso a gente já vai descobrir isso com mais detalhes. Vou falar sobre isso porque tem um padrão de setes aí. Assim como tem 7 dias da semana, né? 7 anos Shemitah, e depois você tem 7 anos que são efetivamente 49 anos, que são 7 anos, 7 Shemitahs, né? Que cada Shemitah é o ano sabático depois de 6 anos de trabalho. Muito bem. Então, 40 jubileus, você tem aqui, 40 jubileus, 40 jubileus. Então, são 120. E você tem um período que a gente chama de infância, juventude e maturidade. Tá? Então, começa com Adão. Aqui, se você pegar a cronologia bíblica, vai chegar em Abraão, nós vamos ver isso depois. Aqui é Cristo. Né? E aqui, talvez, né, a volta de Cristo, que não parece estar tão longe assim. Muito bem, o que, que isso aqui representa, na verdade? Primeiro, 40 é um número na Bíblia que fala de quê? De provação. É um tempo de prova, de teste. Né? 40 tem a ver com a gestação humana. São 40 semanas para nascer uma criança. Né? Então, significa o seguinte, que ao final dos 40, você tem o que a gente chama de dores de parto, porque algo vai nascer. Né? Por isso que você tem, por exemplo, Jesus jejuando 40 dias e 40 noites, e ao final dos 40 vem Satanás e começa a fazer a tentação. Né? Tem todo o processo da tentação de Cristo lá, e tem que ser exatamente no final. Ou seja, é porque algo ali, como se tivesse o período final de aprovação, e depois dali é um novo processo, um novo ciclo. Né? Você tem, por exemplo, isso aqui um exemplo da vida do próprio Moisés. Moisés viveu 40 anos no Egito, 40 anos cuidando do gado do sogro, digamos assim, e 40 anos guiando o povo no deserto. Ele morre com 120 anos. Né? Então você tem um processo de 120 anos que aponta para esses 120 anos jubileus, que aponta para os 6 mil anos da história humana, digamos assim. Tá? Então, cada vez que você tem um processo chegando até Abraão, você tem um processo como se houvesse uma atuação divina sobre a Terra. Por quê? Porque 40... Tá? 40 é 4 vezes 10, certo? 4 fala da terra. E 10 fala do espírito. Fala de plenitude. Porque aqui é a letra Yod, aqui é a letra Dalet, no hebraico, e aqui é a letra Yod. Tá? A letra Yod aponta para o espírito e a letra Dalet aponta para a terra. Ou seja, é como se ao final de 40 algo vai nascer, então é como se o divino interferisse na terra. Então, aqui, o que você tem aqui? Você tem, por exemplo, Babel. Tá? Babel é um exemplo disso. Por isso que Deus desce à terra, tem a confusão das línguas, né? Aí tem a separação das nações, e aí ele escolhe Abraão. Faz uma aliança com Abraão. Depois, Deus desce novamente à terra. Jesus aqui, né? Então Jesus desce à terra e tem o evento da cruz, que é o processo macro também do novo nascimento. E depois aqui se espera que ele volte novamente para a terra, né? E o processo, ao processo de cada 40 jubileus, esse padrão se mantenha. A gente imagina isso. E a gente sabe que pela cultura judaica, que o processo é o seguinte. Existe o bar mitzvah da criança, certo? O bar mitzvah na cultura judaica é chamado filho do mandamento. Ou seja, a criança até os seus 12 anos, ela não é responsável pelos seus atos. Tá? Ela está no que eles chamam de época da inocência. A partir do seu bar mitzvah, quando ela completa 13 anos, né, e que ela faz o seu bar mitzvah, ela se torna o quê? Bar significa filho. Mitzvah, mandamento. Ele se torna filho do mandamento. Ele agora é um jovem, e agora ele é responsável pelos seus atos. Até chegar quando? Até chegar à maturidade. Né? Aí ele passa a questão do jovem, e na maturidade, aí ele tem a idade para casar e tudo mais. Então, tem um período da sua infância, sua juventude, sua maturidade. De certa forma, Deus fez isso com a raça humana. A raça humana teve o seu período de infância, por isso que depois é chamado Abraão. Por quê? Porque Abraão vai criar uma nação, e essa nação vai receber o quê? Vai receber a lei. Ou seja, nesse período aqui é onde a humanidade se torna filho do mandamento. E aí o mandamento é o nosso aio, foi aio, lembra? Aio, até quando? Até Cristo. Em Cristo veio o quê? Veio a maturidade. É o que você vê, por exemplo, em Gálatas 4, né? Gálatas 3 e 4. Gálatas 3 diz que a lei serviu de aio, apontando até Cristo. A lei foi pedagogo, ensinando. Até chegar Cristo. Cristo veio e traz o quê? A maturidade, que é um outro processo, um novo processo. Então você vê esse processo sendo colocado ao longo da história humana, né? E Deus, de certa forma, obedece a esse processo, depois a gente vai ver exatamente os detalhes disso, né? Justamente para quê? Para que seja apresentado a questão da lei. Então essa lei aqui que veio como aio, lembra, ali está no sacerdócio levítico, e a partir de Cristo você tem uma mudança, que Hebreus coloca lá em Hebreus capítulo 7, né? Que é uma mudança por causa do quê? Por causa do sacerdócio. O sacerdócio agora não é mais levítico, o sacerdócio agora é da tribo de Judá. E ele não somente é sacerdote, ele é rei e sacerdote. Assim como Melquisedeque também era, porque Melquisedeque era rei e sacerdote. Então, por isso que ele é sacerdote, segundo uma nova ordem, a ordem de Melquisedeque. Então, por causa dessa mudança que você tem aqui de sacerdócio, é o que o autor de Hebreus diz assim, né, como houve mudança de sacerdócio, então necessariamente houve mudança de lei. Ou seja, a lei aqui não é mais a lei mosaica, porque a lei mosaica, no sentido do sacerdócio, já não serve mais, porque o sacerdócio agora é de Melquisedeque. Então tudo que é relacionado à lei sacerdotal, você tem uma mudança de lei, né? Não quer dizer que mudou totalmente a lei. Ela foi, digamos, ela ganhou um upgrade, ela foi redirecionada ao que era antes para acomodar o novo sacerdócio, que é Cristo. Por isso que você tem uma terminologia diferente no Novo Testamento. Qual é a terminologia? Aqui ela é mosaica. Aqui é chamado lei de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 9, 20 e 21, que quando ele está no meio dos judeus, ele faz o quê? Ele faz de conta que ele é um judeu, né? E ele age como se estivesse debaixo da lei dos judeus, da lei mosaica. Para quê? Para ganhar os judeus. Mas quando ele, né, vai para os gentios, por exemplo, o que que ele diz? Para os gentios que são sem lei, eu ajo como se estivesse sem lei, mas não sem lei para Deus. Porque eu continuo debaixo da lei de Cristo, eu estou debaixo da lei de Cristo. Então você vê que o que você tem aqui é essa mudança de terminologia e de alguns aspectos da própria lei. Né? A lei houve mudanças, por exemplo, na lei do Antigo Testamento, você tem o seguinte, amarás a Deus com toda a força do seu ser, com todo o teu entendimento, né? Com tudo que você tem. E o segundo mandamento similar a este é: amarás ao próximo como a ti mesmo. Isso é o resumo da lei do Antigo Testamento. Mas como é que é no Novo? No Novo Testamento não é mais assim. No Novo Testamento isso mudou. No Novo você ama a Deus. Né? O primeiro mandamento é o mesmo. Ama a Deus com toda a força do teu ser, toda a tua intensidade do teu ser, todos os teus recursos, tudo mais. Muito bem. Mas o próximo? O próximo, agora, é para você amar como Cristo ama. É o que ele fala em João 15. Novo mandamento vos dou. Né? Ele vai falar no 15:9, assim como o Pai me amou, eu amei vocês. E agora um novo mandamento vos dou, que vocês se amem como eu vos amei. Ou seja, não é mais para amar o próximo como você se ama, como a si mesmo. Agora, aqui, é para amar o próximo como Deus ama. Porque lembra? Como Deus ama a Cristo, Cristo amou a eles. E agora está dizendo, agora para vocês, é para vocês se amarem uns aos outros como eu amei vocês. Opa, ficou mais apertado o negócio, não ficou? Por que houve essa mudança? Por que Jesus faz isso? Pelo seguinte, porque aqui na nova aliança há uma mudança. Lembra? Aqui você não tem o Espírito Santo fazendo a mesma atuação que você tem aqui. Lembra que na nova aliança vou dar uma nova mente, um novo coração, um novo espírito e vou colocar o quê? O Espírito Santo em vocês. E o Espírito Santo em vocês vai fazer vocês cumprirem toda a minha lei. Perceba o seguinte, Jesus não jogou fora a lei. A lei não foi jogada fora. Onde é que está a lei, gente? Onde é que está a lei na nova aliança? A lei foi internalizada. Antes a lei estava fora. Antes a lei estava como em tábuas de pedra. O que, que ele fez na nova aliança? Está lá em Jeremias. Eu vou pegar a lei que está lá em tábuas de pedra e eu vou pegar essa lei e vou colocar dentro de você. Vou gravar na tua mente e no teu coração. Ou seja, ele jogou a lei fora? Não. Ele internalizou a lei. Ele colocou a lei na tua mente e no teu coração. Por isso que o Espírito Santo escreve a lei dentro de você. Só que não é exatamente a lei mosaica. Agora é a lei de Cristo. Porque houve mudanças. Inclusive a lei do amor ficou mais apertada agora. Porque agora para você amar o próximo, como Deus ama, não é como você ama. Por quê? Porque você não sabe amar. Mas agora você vai aprender a amar. Por quê? Porque agora você tem o Espírito Santo dentro de você. E com o Espírito Santo está dentro de você para te ensinar a amar como ele ama. Por isso que o texto Romanos 5:5 fala, né? Que o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nossos corações. Por que que o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nossos corações? Para ensinar você como é que tem que amar. Porque você não sabia amar. Mas agora que você tem o Espírito Santo dentro de você, agora você vai aprender a amar. Então por isso que a Bíblia, no Novo Testamento, Paulo vai chamar de lei da fé, em alguns aspectos, ele chama de lei da fé, ele chama de lei do Espírito, ele chama de lei de Cristo, inclusive ele chama isso em 1 Coríntios 9, e chama isso em Gálatas 6, né, a lei de Cristo. Você vê Tiago chamando de lei da liberdade. Né? Você vai ver, por exemplo, todo mundo lembra de João 3,16, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas todo mundo esquece 1 João 3,16. O que diz 1 João 3,16? 1 João 3,16 é uma aplicação dessa lei nova. Porque Jesus lá em João 15, quando ele está explicando o novo mandamento vos dou, né, lá em João 15, ele diz assim, ó, ninguém tem amor maior do que esse. E aí ele vai explicar, que amor maior do que esse? De dar a vida pelos meus amigos. Não é isso que ele fala lá em João 15? Ele está explicando que amor é esse. Esse amor perfeito de Deus é um amor capaz de eu dar a vida pelo próximo. É isso que ele está dizendo. Ninguém tem amor maior do que esse. E é o que ele vai fazer. Ele vai dar a vida dele por toda a humanidade. Muito bem. E aí quando você pega, por exemplo, 1 João 3,16, o que você tem lá no texto? Né? Deixa eu botar aqui. 1 João 3,16. Ele vai reiterar essas mesmas coisas. E vai jogar para nós a mesma bola. Olha aqui, ó. Nisto conhecemos o amor. Como é que eu conheço o amor? Que Cristo deu a sua vida por nós. Realmente, o amor é esse. Né? Ninguém tem amor maior do que esse. Ele deu a vida por nós. Só que agora o que ele diz aqui? E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ih, o negócio ficou apertado agora. Percebe? Ou seja, é diferente. Os aspectos aqui são distintos. Né? Ficou muito mais forte em vários aspectos aqui. É, e tem outros exemplos para citar. Né? Mas não é esse o objetivo. Eu só estou explicando porque tem essas distinções. Né? E elas são interessantes por quê? Porque elas nos mostram essa revelação gradativa. E elas nos mostram, né, esse propósito de Deus. Por isso que a maturidade chega com Cristo. Por isso, a partir de Cristo, você agora tem capacidade para ser maduro. Não quer dizer que você seja. Porque tem gente que pode entrar no reino e permanecer criança. Né? Porque Gálatas 4 fala isso. Gálatas 3 vai falar do aio, que leva para Cristo, fala que Cristo traz maturidade. Mas Gálatas 4 fala, enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Então ele tem que ficar debaixo do quê? Debaixo de... como é que ele chama? Não é de aio, mas é debaixo de tutores. Até chegar à idade adulta. Quando chegar à idade adulta, aí ele se torna senhor daquilo. Muita coisa acontece assim. Muito cristão se converte e permanece criança ou jovem, mas não alcança maturidade. E por causa disso, não usufrui de tudo que tem no reino. Afinal, lembra, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Não é isso que diz lá em Efésios? Agora eu pergunto, você tem acesso a todas as bênçãos espirituais? Você usa todas elas? Por que não? Pela mesma razão que eu não entrego a chave do meu carro para minha filha de 10 anos. Mesmo motivo. Ela é dona do carro? É, tanto quanto eu, porque ela é herdeira. Só tem um problema. Ela não tem qualificação para dirigir, não está habilitada e nem tem estrutura para isso. Se ela pegar o carro e dirigir, ela vai se matar e talvez matar outros. Vai causar um prejuízo enorme em vários aspectos. O risco de perder a vida e levar outros com ela. E o pai seria um responsável. Só que Deus é um pai perfeito, não é irresponsável. Por que você não tem acesso a todas as bênçãos espirituais? Porque às vezes você é menino e certas bênçãos você não pode usar. Porque se Deus te der, você pode morrer e pode levar outros com você. E pode causar um dano terrível. E como Deus não é responsável, ou você amadurece e cresce, ou você não usufrui ainda. Mas é herdeiro e dono de tudo? É herdeiro. Mas é menino, está debaixo dos tutores. Precisa amadurecer. É o processo. Como é que eu amadureço? Eu amadureço, eu aprendo tudo isso, tem tudo no texto do Novo Testamento, mas eu começo a entender isso pelo Antigo. Porque o Antigo tem todo o caminho do amadurecimento. Tabernáculo, por exemplo, é isso. O tabernáculo é o caminho para como você chega à maturidade. Está tudo ali. E você pode pegar tudo que o tabernáculo tinha no Antigo e consubstanciar no Novo. E quando você interliga os dois, ó, show de bola, você vai entender exatamente o processo de amadurecimento. O processo de aperfeiçoamento em Cristo. Né? Mas para isso tem que entender o Antigo. Senão não tem como entender isso. Né? E tudo começa para você entender como Deus é. Então deixa eu aproveitar e começar esse capítulo novo. Vamos falar, né, sobre o nosso Deus. Vamos entender quem Deus é. Obviamente a gente não vai esgotar esse assunto e não vou abordar ele. Né? A apostila tem vários dados lá. Tem um tópico na apostila chamada Pluralidade de Deus. Tá? Deixa eu botar ela aqui. Tá? Para a gente pelo menos ter a consubstanciação da pluralidade de Deus. E eu seguir pela apostila. Se eu só achar a minha... Achei aqui o meu Mac. Deixa eu voltar para a minha tela lá. Né? Deixa eu só ver se ele responde aqui. Muito bem. Essa questão das interpretações, gente, aqui são mais informações teóricas para você entender que existem vários tipos de interpretações distintas, como método histórico-crítico, que a gente já que eu comentei há pouco, né? Tem o histórico pactual, você tem um método de interpretação. Deixa eu só. Porque a máquina está muito lenta. Interpretação canônica, né? Então, depois vocês podem dar uma lida na apostila em relação a elas. Eu só comento aqui para você saber que existem várias, né? E principalmente essa questão relacionada ao método histórico-crítico, que vai falar do texto e da mensagem, que, né, que começou a ganhar força no século XIX, principalmente, em que ele vai fazer crítica textual, crítica das fontes, né? Ou seja, essas críticas textuais, a gente fala justamente para definir a questão dos pergaminhos que são mais aceitos, né? No grego, no hebraico e no aramaico também. Lembrando que, né, o aramaico, de certa forma, é uma derivação do hebraico em alguns aspectos, porque usa o mesmo alfabeto. Você tem o que eles chamam de crítica das fontes, ou seja, quem são as fontes por detrás do texto. Você tem crítica da forma, crítica da tradição, crítica da redação. Então, tem várias questões relacionadas ao método histórico-crítico. E aí eu recomendo também mais um livro, tá? Que é esse livro do Emanuel Tov, que é Crítica Textual da Bíblia Hebraica. Tá? Emanuel Tov é uma sumidade hoje em dia na academia, justamente sobre o estudo do método crítico, né? Em vários aspectos. E ele vai fazer essas abordagens todas, inclusive, né? A crítica da fonte, a crítica do texto no hebraico, no aramaico, de uma posição acadêmica. Qual é o meu problema com a academia? Meu problema com a academia é que o método histórico-crítico, ele é aquilo que eu já falei antes. Ele tira o sobrenatural do texto. Ele busca tirar aquilo que o texto coloca como revelação sobrenatural de Deus. O que é revelação sobrenatural? Profecia, por exemplo, né? Os milagres de Jesus, né? Os milagres no Antigo Testamento, de vários aspectos. Então, tudo que envolve o sobrenatural, eles tentam tirar do texto como se aquilo não existisse, como se fosse simplesmente uma mitologia, um conto da carochinha. Então, esse é o dano que se criou no método histórico-crítico. Por isso que esse livro que eu mostrei para vocês, né, que é esse livro aqui da politização da Bíblia, ele é tão interessante para se ler. Porque você vai ver como nós chegamos, por exemplo, ao longo dos séculos, a ter pessoas que começam a dizer: não, a Bíblia ela não é suficiente, ela precisa ser atualizada, ou a Bíblia tem erros, ou a Bíblia tem uma série de problemas. Ou como no exemplo recente que nós tivemos, né, do Ed René falando que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Como é que a gente chegou nesse ponto? A gente chegou nesse ponto por causa de questões como essa. Houve ganhos por causa do método histórico-crítico? Houve. A gente melhorou vários aspectos. A gente melhorou o entendimento da própria cultura, porque ela usa os elementos da cultura da época para entender certos conceitos. Isso é fundamental, ajuda muito no entendimento. Por isso que é interessante você ler pergaminhos antigos, como o Pergaminho do Mar Morto e outros textos, até mesmo os livros apócrifos são interessantes para entender o contexto da época, a cultura da época, né? Assim como ler a patrística também ajuda muito nesse ponto. Ajudou na questão dos próprios termos, né? A gente melhorou muito o entendimento sobre certos termos do grego, do hebraico e do aramaico, para compreender o seu significado, né? Então isso ajudou bastante em muitos aspectos, né? Porque a gente tem outros textos relacionados. Então, houve ganhos, muitos, mas houveram perdas. Que perdas? Quando o texto começa a ser tratado como qualquer outro texto, né? Você tem, por exemplo, uma frase famosa que eu digo que eu tenho que entender, eu tenho que olhar o texto com a mente do seu autor. Então, por exemplo, eu tenho que entender a mente de Moisés para entender o que Moisés escreveu. Eu tenho que entender o que, sei lá, Davi pensava para entender os Salmos e tudo mais. E aí eu aplico a minha interpretação em cima desse texto. Só tem um problema. É muito legal isso, os métodos são muito legais, etc. Mas eles são falhos. São métodos humanos. Lembra disso? Todos esses métodos são métodos humanos. É método humano? É falho. Né? A hermenêutica e exegese criada hoje, que são as regras, às vezes tem vários livros aqui de hermenêutica, exegese e tal, que denota as regras e tudo mais, são bons para nos manter na linha? São, mas eles são falhos, lembra disso. Por exemplo, Mateus faz uma citação de Oséias 11, quando ele fala assim: do Egito chamei meu filho. Aí você vai ler Oséias 11, não está falando de Cristo, nem perto, está falando de quem? De Israel. Israel, que é chamado filho primogênito e tal. Pelas regras de hermenêutica e exegese atuais, né, se você for seguir essas regras, Mateus está fora da regra. Mateus não entendeu nada do texto. Mateus burlou regras de hermenêutica e quando fez essa alegação, essa profecia, e apontando ela para Cristo. Porque se eu seguir a regra como ela realmente é, não dá para dizer que Mateus fez correto. Só que o problema é o seguinte: está escrito lá, Espírito Santo que inspirou. E aí? Vai usar a regra humana ou a revelação do Espírito? Do Espírito, sem dúvida. Sem dúvida. É. Outra, eu tenho que entender a mente do autor, porque daí eu consigo entender por que ele escreveu aquilo. Legal, só tem um problema. Muitos autores da Bíblia escreveram o que escreveram, mas não sabem por que escreveram. E tem um exemplo clássico disso, Daniel 12. Daniel 12, ele recebe uma revelação, né? E ele chega para o anjo e diz assim: o anjo, seguinte, você falou, eu vi a revelação tal, mas não entendi nada. Não entendi nada o que significa esse negócio. O que, que o anjo responde para ele? Ô Daniel, faz o seguinte, escreve aí, não é para você entender. Isso é só no tempo do fim e os sábios entenderão. O crescimento vai crescer, etc. No fim os sábios entenderão. Você, a tua função é essa, escreve isso. A tua recompensa já está garantida, fica tranquilo, né? Mas quem vai entender o que você escreveu? Só no final, só no tempo do fim, quando vai ser tirado o selo sobre isso. Até lá está selado isso aqui. Ou seja, Daniel escreveu um negócio que nem ele sabia porque estava escrevendo. Escreveu porque foi mandado escrever. Mas ele nunca entendeu o que escreveu. Então como é que eu posso querer usar a mente do autor para entender o texto? Porque o verdadeiro autor do texto é Deus. Então, se eu quero entender o texto na sua abrangência, por isso que eu preciso do Espírito Santo sempre do meu lado. Por isso que eu digo: Espírito Santo, vem cá, ó, vou ler agora. Me mostra aqui aquilo que está no texto que nem mesmo o autor, quando escreveu, conseguiu ver. Mas que tu já sabia, ó, muito antes. Você percebe, então? Não dá para você pegar a metodologia bíblica e seguir ipsis literis. Eu gosto da academia, tenho vários livros da academia. Sigo, dentro do possível, vários deles. Mas a inspiração do Espírito Santo está sobre qualquer uma delas. Qualquer teologia humana, por isso que eu digo, não siga teologias humanas. Não diga, ah, meu mestre é Calvino, meu mestre é Armínio, meu mestre é Wesley. Eu vou defender a bandeira de Wesley, sou wesleyano. Não, vou defender Armínio, sou arminiano. Vou defender Calvino, né, sou calvinista. Meu filho, você fez a maior burrada. Você acabou de entrar numa caixa. Você vestiu uma camisa de um time que você vai ter que defender em situações que às vezes não dá para defender. São indefensáveis, porque são teologias humanas. Foram grandes homens de Deus? Sem dúvida. Tiveram revelações incríveis? Tiveram. Só tem um detalhe: ninguém vai além do seu mestre. Um calvinista não vai além de Calvino. Um arminiano não vai além de Armínio. Um wesleyano não vai além de Wesley. Um molinista não vai além de Molina. Né? E assim sucessivamente. Um luterano não vai além de Lutero. Porque você se colocou numa caixa. E o dia que o Espírito Santo quiser tirar você dessa caixa, você não sai dela facilmente, não. Você não sai. Pedro, por exemplo, no capítulo 10 de Atos. Ô Pedro, mata e come esses animais aí. Ô senhor, que é isso? Imagina, eu vou matar esses animais? Eu jamais comi coisa impura. Não vou comer isso aí, não. Imagina. Pedro estava dentro de uma caixa. Deus queria tirar ele da caixa. E ele fala para Deus três vezes: não, não, não como não. Mata e come, Pedro. Não, não, não como. Mata e come, Pedro. Não, não como coisa impura. Ô, Pedro, não chama de impura aquilo que eu purifiquei, Pedro. Não chama de comum aquilo que eu purifiquei. Sai dessa caixa, Pedro. Deixa eu te levar para outra caixa, para um ambiente maior. Né? Deixa você ver uma coisa maior. E aí é onde ele percebe que os gentios também estão lá. Estão no jogo, não é só a questão do judeu. Opa! Né? É onde ele vai para Cornélio e percebe. Teve que sair da caixa. não é diferente do calvinista, do molinista, do wesleyano, do arminiano. Não que não sejam úteis, são úteis. Mas esses gigantes do passado servem para quê? Para você subir nos ombros deles e olhar além deles. Para isso que eles servem. Não para você ficar debaixo deles, mas para você subir nos ombros e ver o que eles não viram. Porque daí o Espírito Santo pode te levar aonde eles não conseguiram ir. Por isso que o teu mestre, o nosso mestre, é um só. É o Espírito Santo. É ele que nos ensina. E aí me diz, qual é o limite do Espírito Santo, hein? É o limite que você vai se colocar. O Espírito Santo não tem limite. Então ele pode te levar aonde for necessário. E você não fica preso por caixas. Tá? Isso, e eu não estou dizendo com isso que não exista uma sã doutrina. Não estou dizendo com isso que não exista ortodoxia, como diz também o nosso inimigo público número um recente, o Ed René, falando que não existe ortodoxia, como ele falou recentemente. Não existe ortodoxia. Paulo estava louco quando falou que existe ortodoxia, sã doutrina. Isso é uma visão de Paulo, estava errado. Que Paulo estava errado? Nada. Claro que existe a sã doutrina. Sem dúvida. Mas essa sã doutrina não é... Ela não tem o rótulo Calvino, Armínio, Molina, né? Wesley, Lutero. Não há rótulos humanos. A sã doutrina é dele, é do Senhor. Se você não entender isso, você vai ficar sempre abaixo do seu mestre. Se o seu mestre não for o Espírito Santo, meu amigo, você vai ficar abaixo de mestres humanos. Percebe o problema? Então por isso que eu coloquei esses textos sobre os métodos históricos críticos e tudo mais ali, para que você entenda que eles existem, entenda que isso é útil em vários aspectos, mas não se limite por eles. Não cometa esse erro. Tá? Assim como eu também não sou seu mestre, porque eu também sou limitado. Eu estou numa função aqui por meio do Espírito. Mas estou no mesmo processo que você, meu filho. Estamos seguindo a mesma carreira. Uns mais acima, outros mais abaixo, mas é o caminho é o mesmo. Assim como Paulo... Não julgo ter chegado. Muito pelo contrário, continuo correndo para quem sabe chegar lá. Né? É o mesmo processo. Aí a busca que vai definir, né, essa tua possibilidade. Ok? Ficou claro isso aí, gente? Alguém quer fazer um comentário? Antes de eu colocar o slide aqui. Assim, assim, sim, não. Então tá bom. Pluralidade de Deus. Vamos lá, vamos entender um pouco sobre quem Deus é em vários aspectos. Não dá para, obviamente, né? Só Deus já seria vários cursos, então eu só vou dar uma pincelada, porque isso é importante, porque desde do primeiro versículo da Bíblia, nós já temos uma apresentação dessa pluralidade divina. Né? Ele já se mostra de uma forma plural. Né? O próprio termo usado ali, Elohim, já fala disso. Né? Então, essa questão da pluralidade, no versículo de Gênesis 1, por exemplo, né? Quando se você lê lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit, Bará, Elohim, Et, Hashamayim, Vet, Eretz, né? Quando você pega esse texto e você traduz na literalidade, o termo Elohim, na verdade, fala de uma pluralidade, ou seja, se eu for literalizar isso, eu colocaria no princípio criou deuses, os céus e a terra. Só que fica esquisito, né? Fica muito esquisito, porque eu tenho o verbo está no singular, mas o sujeito está no plural. Então, como é que eu concateno essa informação? Como é que eu entendo essa informação? Peraí, como é que... Teria que ser criaram e não criou. Então, por que que tenho essa questão do singular e o... Né? E não plural. É aí onde entra essa questão que nós chamamos de pluralidade de Deus. Ou seja, no contexto judaico, eles chamam isso de plural majestático, por exemplo. É assim que eles definem isso. Só que tem que lembrar que o judeu, não o messiânico, mas o judeu ortodoxo, né? o que não entende Jesus como Messias, ele não entende Deus como uma pluralidade de pessoas. Ele entende Deus como Deus que é um. Né? Ele cita muito, inclusive, o Shema Israel, que é Deuteronômio, né, 6. Deixa eu botar o texto aqui. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Cadê você? Aqui. Vamos lá para Deuteronômio 6, né? Versículo 4. Ó. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o Deus um. Errad é o termo que ele usa aqui, ó. Errad. Errad significa o quê no Strong? Um. Né? Mas também significa unidade. Tá? Então aqui tem um detalhe. Por quê? Por que, que aqui é usado Deus é um e ele usa o termo Errad? Existe um outro termo, por exemplo, para um que seja um sozinho? Porque um aqui é unidade. Você vai ver, por exemplo, isso aqui lá em Gênesis 2, 24, quando fala do casamento, né? Fala do homem e da mulher. Então, quando você pega Gênesis 2, 24, o texto fala: por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois um. Uma só carne. Um errad. Uma unidade. Então, o casal, o que, que é? O casal se torna um. Mas nós sabemos que é uma pluralidade de pessoas. É o homem e a mulher juntos formam essa unidade. Mas existe, aí é que entra a parte curiosa. Existe lá em Gênesis 22, por exemplo, quando Deus pede, né, a famosa aquedá de Abraão, em Gênesis 22, que ele vai pedir para Abraão e Isaac, né? E aí ele diz assim, ó, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas. Só que aqui ele não está usando único no sentido de errad, de um, de unidade. Ele está usando yahid. Yahid é o termo para um só mesmo, um só, único, sozinho, solitário. Ou seja, se existe um termo, que é o caso de yahid, que significa um só, um sozinho, unitário, por que lá no Shema Israel, Deus não usou o termo Yahid? Deus é um só, único, solitário. Por que, que ele usou Errad? Porque justamente Deus está enfatizando o seguinte, a pluralidade existe, assim como eu e você somos plurais. Né? Você está vendo, quantos Dionês tem aqui, gente? Né? Você está dizendo, está louco, né? Só tem um Dionê aí. Não, não tem só um Dionei, não. Tem três. Tem um Dionei corpo, tem um Dionei alma e tem um Dionei espírito. Inclusive, os três, às vezes, se matam na paulada. Às vezes, o corpo briga com a alma e o espírito briga com a alma e com o corpo e desce o porrete um no outro. Mas o Dionei é um só. Não, o Dionei é um só, plural. Não há uma unidade, diferente de Deus, que é uma unidade coesa, eu sou uma unidade em conflito. Né? Eu costumo usar o exemplo, né? Faz de conta que você está com fome, muita fome, você passou, sei lá, um dia sem comer, e aí você passa na frente de uma lanchonete. O teu corpo vai dizer assim, opa, vamos lá e pede um x-tudo. Pede um x-tudo que eu tô precisando comer muito. Tô faminto. Aí a alma, que é um pouquinho mais elevada, ela diz, opa, corpo, peraí. X-tudo não, vamos, que isso é muito, muita gordura para você, não dá. Vamos pegar um negócio mais fitness, pede uma saladinha, né, um suquinho, que é muito mais saudável. Né? Vamos devagar aí, corpo, que não dá, x-tudo não vai rolar para você não. E aí o espírito, que está um pouco mais elevado do que os outros dois, já chega e fala para os dois assim, ó, o Dionei alma, Dionei corpo, é o seguinte, cara, vocês já estão de jejum. A gente está precisando consagrar. Vamos fazer o seguinte, vamos emendar um jejum aí, ó. Vamos ler a palavra, jejum. Vamos fazer uns dois, três dias de jejum e oração. Vamos nessa. Me diz quem ganha. Quem ganha essa batalha, geralmente? É o corpo, cara. Geralmente o corpo está... Tá aqui os gordinhos para dizer isso, né? Para deixar bem claro essa realidade. Porque há um conflito. Você é um ser em conflito. Você é uma unidade, mas é uma unidade trina. E esses três elementos em você estão em combate. Ainda mais quando está em relação ao pecado. Porque o corpo tem desejos. Que o espírito diz que não é para ter. E aí o corpo briga com o espírito briga com o corpo. Por isso que Paulo diz, mata o corpo. Mata a carne, tem que matar ela. Tem que deixar só o espírito controlar o negócio. Você percebe? Então, quando você pega isso, e aí é onde eu entendo que Deus nos criou dessa forma, para que a gente pudesse entender um pouco de quem ele é na sua complexidade, né? Na sua manifestação trina de se colocar. Né? Essa forma trina de se apresentar muitas vezes. Porque você vê Deus se apresentando como Pai, como Filho, como Espírito. Então você vê essa pluralidade sendo apresentada em vários aspectos. Né, de várias maneiras. E é interessante que no próprio texto do Antigo Testamento você já tem isso, né, declaradamente. Vamos voltar lá para a nossa tela. Né? Então aqui, ó, você tem alguns textos relacionados a isso. Né? Por exemplo, ó, quando Elohim me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela, né, este favor me farás, tal, tal, tal. Essa aqui é a tradução que você tem na sua, sei lá, Almeida, Revista Atualizada, ou na sua Nova Versão Internacional, algo assim. Só que, quando você pega no hebraico, o texto no hebraico está como está em amarelo aqui, ó. Quando Elohim me fizeram andar errante. Mas como fica estranho a frase, né, essa conjugação do verbal com plural misturado com singular, aí o que o tradutor faz? O tradutor tenta te ajudar. Ele tenta te ajudar colocando uma forma que seja um texto condizente, coerente dentro das regras que nós temos gramaticais. Mas o texto, na sua origem, é esquisito mesmo. Ele tem essas esquisitices. Né? Esse é o formato. Outro exemplo aqui. Ó. Edificou ali um altar, né? Gênesis 35, 7. Edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel. Porque ali Deus, Elohim, se lhe revelou. Mas não está se lhe revelou. No original está se foram-lhe revelados. Quando fugiu da presença do seu irmão. Ou seja, quem se revelou ali? Foi a pluralidade de Deus que se revela a Jacó ali. Só que, claro, lembra como tem esse problema de tradução, muitas vezes, do singular para o plural? O tradutor tenta te ajudar. Só que às vezes ele, na verdade, em vez de nos ajudar, às vezes, né, atrapalha certas coisas. Isso, gente, tem vários, vários exemplos. Né? Acho que na apostila eu coloquei um monte deles aí. Né? Tem vários que você vê o texto que está, né, no singular, na sua tradução, como esse de Josué, mas na verdade é plural. Né? O próprio termo Adonai, que nós vemos na tradução como o Senhor. Gente, Adonai é plural. Adonai é senhores. Adonai é como Elohim. Ele é plural na sua origem. Então, quando você fala Adonai, você não está falando o Senhor, você está falando senhores. Mais de um. E isso direto nos textos. Né? Direto. Eu botei aqui alguns exemplos. Esses exemplos estão, né, na apostila. Né? E como, por exemplo, lembra do teu criador, mas na verdade Eclesiastes 12 está falando, lembra dos teus criadores, nos dias da tua mocidade. Né? Então, peraí, é mais de um criador ou é um criador só? Então, quem me criou? E aí é onde você começa a ver, né, essa questão da pluralidade de Deus em vários aspectos. Né? Porque o teu criador, né, os teus criadores, é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então você tem ali plural, e em seguida, o paralelo dele, singular. E aí fica, né, nisso direto, gente. A Bíblia está cheia disso. Mas como, né, no português a gente não consegue ver essas questões todas, aí fica meio esquisito. O próprio texto de Isaías fala, por exemplo, tem uns textos que eu botei Isaías aí, que mostram, né, a revelação dos três. Né, esse Isaías 48, 12, 16, né, que ele fala, dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará sua vontade contra a Babilônia. O seu braço será contra os caldeus. Eu, Eu tenho falado, também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora, o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Peraí, que agora ficou estranho. Porque eu tenho esse sujeito aqui, falando que é o primeiro, que também é o último, que fundou a terra, né? Que estendeu os céus, que fez tudo isso, e ele está dizendo o seguinte, que ele continua todo o texto aqui, é ele quem está, né, narrando o texto, e ele fala assim, e o Senhor Deus me enviou. Enviou quem? A mim, que sou o primeiro e último, que criou os céus e a terra. Então, peraí, que outro Senhor Deus é esse? É o Pai. Quem que criou os céus e a terra? O Filho. E qual é o e ainda colocou em o seu Espírito. Então aqui eu tenho Pai, Filho e Espírito no mesmo texto, nesse conjunto de textos de Isaías 48. Né? E a mesma coisa, você vai ver, por exemplo, de certa forma, essa outra forma distinta, né? Deixa eu botar aqui, que é outro texto de Isaías também, que dá a entender a mesma coisa, que é Isaías 61, 1 a 3, onde o Espírito do Senhor me ungiu. Então eu tenho os três ali novamente relacionados. Eu tenho o Espírito, eu tenho o Senhor Deus, né, uma figura do Pai, que me ungiu para falar as boas novas. Quem que é? Quem que lê Isaías 61 e diz, eu sou esse que foi ungido? É Jesus. Então você tem Pai, Filho e Espírito reunidos ali. Né? Então essa pluralidade acontece das mais variadas formas, gente. Né? E a gente vai vendo isso em relação a Deus, e à medida que a gente vai conhecendo a Deus, isso vai ficando mais claro em vários aspectos. Né? Tem um texto famoso, por exemplo, o pessoal às vezes me pergunta, mas como é que é no trono? Porque eu nunca vi, por exemplo, o Espírito no trono. Né? Então, como é que funciona essa separação aqui no trono? Se você ler Apocalipse, vai falar do Cordeiro que está no meio do trono. Então, no meio está o Cordeiro. Já repararam? O Cordeiro está no meio do trono. Ok? Para você entender como é que isso funciona, né, Daniel inclusive fala de tronos, como se tivesse mais de um trono, que dá um nó no judeu ortodoxo, inclusive. A cabeça deles buga quando vê esse texto de Daniel. Mas, por exemplo, o Salmo 110 dá uma dica. Quando você lê o Salmo 110, ele dá uma dica de como é que o trono é formado. Né? Se você lê o texto, fala assim, ó, disse o Senhor ao meu Senhor. Então eu tenho o Senhor, que é o Pai, falando ao Senhor, que é o Filho. Lembra? Jesus até usa isso lá em João. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, assenta-te à minha direita. Bem, vamos assumir que esse trono está de frente. Então, à minha direita, né? Então, aqui vai estar o Pai. Certo? Ó, está de frente. Aqui está o Pai, diz assim, assenta-te à minha direita. Então, o Filho senta à direita do Pai. Perfeito? Muito bem. Vamos voltar lá para o texto. Eu vou pular algumas coisas aqui. Né? E aí, novamente, eu tenho o Senhor, o Pai, falando. Né? O Pai vai falando algumas coisas. Né? O Senhor jurou, não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, está falando para o Filho. E aí, o próprio Senhor está falando agora o seguinte. O Senhor, à tua direita... No dia da sua ira esmagará o reis. Opa, peraí. O Senhor à tua direita está falando... Lembra? É o narrador que é o Pai, está falando para o Filho. Filho, o Senhor à tua direita vai executar juízo. Mas peraí, não pode ser o Pai, porque o Pai está à esquerda. Então quem que é o Senhor que está à direita do Melquisedeque aqui? Do Filho? Espírito Santo. Espírito Santo faz juízo. Por isso que o Cordeiro está no meio do trono, como diz Apocalipse. O Cordeiro que se assenta no meio. E aí você tem os três no mesmo trono. Os três relacionados. Você percebe como as coisas são? Como há uma distinção. Se você pegar, acho que não me engano, Atos 6, quando Paulo vai falar da visão de Isaías, ele fala que é o Espírito Santo lá, Mas Isaías está vendo o Senhor no trono. Mas Paulo diz que é o Espírito que está falando com ele. Então você vê o quê? Você vê uma atuação dessa manifestação trina em vários aspectos, em vários formatos, né? E aí você entra na questão, por exemplo, do nome de Deus. O próprio nome de Deus já é uma revelação, né? Elohim, por exemplo, é o nome da autoridade, né? Você tem o termo relacionado, por exemplo, a Yud-Hei Vav-Hei, que é o nome sagrado do Senhor, né? Onde é que a gente vê isso? A gente vai ver isso, por exemplo, em Gênesis 2, quando aparece pela primeira vez o termo do nome de Deus, que é o nome inefável, como a gente diz, né? O nome impronunciável hoje, que se perdeu a pronúncia ao longo do tempo. Então tá aqui, ó. Quando ele começa a falar o Senhor Deus, ele está falando o quê? Ele está falando, né, de Yud-Hei Vav-Hei, Yehová, Jeová, aí depende como você quer transliterar, né, e Elohim. Você tem os dois aqui, né, Yud-Hei Vav-Hei, Elohim. Então, isso acaba ficando traduzido o quê? É como se fosse Jeová, deuses, ou Jeová, Deus, criou. Né? Ou seja, você tem a visão dos dois nomes de Deus aqui relacionados. Então, Elohim é como se fosse o nome relacionado à autoridade, né? É o nome do juiz. Jeová é atribuído geralmente ao braço da misericórdia. Então, você tem os dois braços. O braço esquerdo é Elohim e o braço direito é o braço da misericórdia. Então, eu tenho justiça e misericórdia. Isso é interessante porque você tem, na própria revelação de Deus, né? Então, você tem no nome de Deus, Yud-Hei Vav-Hei, né? Que é esse nome de Deus conhecido como Jeová ou Yahvé, aí depende da transliteração, tem várias formas de você fazer isso. E você tem uma abreviatura do nome de Deus, né? Por exemplo, Yah. Yah é abreviatura do nome de Deus. Por exemplo, como é que você fala aleluia? O que significa aleluia, gente? O que significa aleluia? Aleluia é glória a Deus, certo? É a junção de duas palavras no hebraico, halelu e a. Halelu, né, louve, né, glorifique, e a. Quem é Iá? Iá é Deus. É a abreviação de Yud-Hei Vav-Hei. É Iá. E é interessante isso, por quê? Porque isso tem vários aspectos, né? Deixa eu mostrar alguns deles para vocês. A gente ainda tem um tempinho. Por exemplo, lá em Gênesis 2:24, quando vai falar do casamento do homem e da mulher, né? Vamos botar o texto aqui. Opa, aqui, ó. Né? Por isso deixa o homem. O homem está vendo aqui, ó, o termo homem no hebraico, né? É ish, ok? Esse é o termo homem. Depois você tem o termo mulher, isha, ok? Então eu tenho ish. Deixa eu botar esses termos aqui. E eu tenho Isha, né? Opa, aqui. Pelo jeito, minha Bíblia vai dar um piripaque nela, coitada. Então deixa eu voltar para... Pastor. Oi. Posso fazer uma perguntinha? Pode. É, não existe uma sonoridade única no nome de Deus, né? É porque não. Ali a gente viu o tetragrama ali, é uma junção, né? Não tem como chegar a um finalmente. Não, né? Não. Isso se perdeu mesmo. É, tem várias conjecturas, tá? Eu podia citar várias delas. Tem várias. Até na academia se tenta resgatar a pronúncia do nome de Deus. Tenta se resgatar isso, né? Eu vou dizer a majoritária. A majoritária é Yehová, tá? A visão mais, digamos assim, acadêmica, estudando a pronúncias antigas de vários termos relacionados a Hayá. Porque isso aqui, o nome de Deus está relacionado ao verbo ser. Por exemplo, lá em Êxodo 3, quando Moisés pergunta, como é o teu nome para que eu, né, fale de ti. Aí ele responde, eu sou o que sou. Na tradução que você tem, normalmente está isso, né? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou é isso aqui, ó. Na verdade, tá assim. Errie. Tá? Errie. Só que existem duas formas de traduzir isso aqui, pelo menos. Você pode entender que isso aqui fala de eu, e aqui o verbo ser, no caso sou. Então, eu sou. E aí fala, errie, asher, errie. Eu sou o que sou. Ou você pode traduzir pelo termo errie. O que, que significa o termo errie? Serei. Eu serei o que serei. Então, você tem essas duas formas para traduzir. Eu serei o que serei, ou eu sou o que sou. O que, que ele está querendo dizer? Está dizendo o seguinte, as duas formas cabem, porque Deus realmente cabe nas duas. Porque ele diz assim, eu sou aquele que dá existência. Eu sou, eu que faço existir. Moisés, quem faz existir sou eu. Eu sou, né, a existência. Ou ele pode dizer o seguinte, Moisés, tudo que você precisar que eu seja, eu serei. Você vai precisar de um salvador? Eu vou ser salvador. Você vai precisar de um redentor? Sou redentor. Você vai precisar de um de alguém que te cure? Eu sou quem te cura. Você precisa de provisão? Eu sou o Deus provedor. Tudo que você precisar que eu seja, eu serei. Então, as duas cabem, porque as duas, digamos, vestem em Deus, digamos assim. Né? Assim como alguns traduzem, por exemplo, né, o termo do Jeová, né, que é Yud Hei Vav Hei, alguns entendem isso aqui, ó. Ele existe. Ele é. Ele é aquele que existe. Parece algo simplório, mas isso aqui tem uma conotação filosófica fenomenal. Por quê? Antes do universo ser criado, gente, o que, que existia? Antes de Deus criar o universo, o que, que existia? Alguém chuta? Eu vou dizer. A Terra era sem forma e vazia. Não, não. Antes de existir Terra, antes de existir céus, antes de existir qualquer coisa, o que, que existia? Ele. Ele. Deus existiu. Deus sempre existiu. Deus não tem início e fim. Ele sempre foi. Sempre é. Então, Deus sempre existiu. E, e qual é o lugar que Deus ocupava? Tudo. Deus é infinito. Deus não tem forma. No seu campo de existência, Deus é infinito. Não há uma forma física. Por exemplo, o nada absoluto, a gente costuma ouvir essa terminologia, né? Não, Deus criou o universo do nada. Deus criou o universo do nada. Eu pergunto, o que o nada cria? Nada. O que o nada absoluto cria? Absolutamente nada. Então, o nada absoluto nunca existiu. Isso mostra que, na verdade, Deus sempre existiu. Deus sempre foi. E quando Deus decide criar, o que ele faz? Aonde Deus cria? Se Deus ocupa tudo, só tem um lugar onde Deus vai criar. Nele. Deus vai ter que pegar nele e abrir um espaço dentro dele, um espaço vazio, onde ele não ocupe, para que outros seres possam existir. Então Deus vai abrir nele um espaço, e nesse espaço ele vai criar o universo. É como se Deus engravidasse do universo. Entende? Lembra? Deus é luz e nele não há treva nenhuma, certo? Muito bem. Então, onde Deus existe, nunca houve trevas. Sempre houve luz. Concorda? Onde Deus existe, sempre houve bem. Nunca houve mal. Concorda? Pois é. Só que no momento que ele vai criar seres como nós, porque Deus é perfeito, não é perfeito? Deus é perfeito. Por que ele é perfeito? Porque por ser quem ele é. E ele tem todos os atributos de perfeição. Ele é infinito, ele é poderoso, ele é tudo. Certo? Certo? Muito bem. Deus pode criar um outro Deus? Deus pode criar um outro Deus? Não pode, gente. Porque a definição de Deus é que ele seja um ser incriado. Ele exista por si mesmo. Então não tem como criar um outro Deus. Não dá para fazer um outro Deus perfeito. Então todo ser que Deus for criar, por definição, pode ser imperfeito. Por que pode ser imperfeito? Porque é limitado. Então Deus engravida o universo para criar esse universo com seres lá dentro. Só que lembra, ele é luz. No momento que ele abre um espaço nele, é como se ele tirasse a luz e automaticamente o que você tem aqui? Quando você tira a luz, o que é a ausência de luz? Trevas. Então automaticamente quando ele abre um espaço, lembra? Por que eu digo isso? Porque é o que Paulo fala. Nele, imagina, você, né? Eu sou Deus. Eu ocupo tudo que existe. Eu vou criar o universo agora. Então eu tenho que criar onde? Em mim. Porque eu existo em tudo que é lugar. Então eu tenho que abrir um espaço em mim para criar. E eu vou engravidar de universo. Né? De certa forma. Porque bará, o termo criar, é o termo que também significa engordar. É como se ele, sabe, criasse e engordasse aquilo. Só que eu vou criar um espaço vazio. Ou seja, aqui tem tudo a luz. Eu vou abrir, vai ficar trevas, porque é ausência de luz. Né? E aí esse espaço cresce. Por isso que Paulo diz, nele vivemos, nos movemos, existimos. Onde? Dentro dele. Nós estamos dentro de Deus. O universo é um lugar limitado. Por isso que Deus diz, eu meço o universo com a palma da minha mão. Né? Então ele cria aqui, e aí ele pega da sua luz e diz, luz, seja dentro desse universo. Perceba, o texto não diz que Deus criou a luz. O texto diz, luz, exista aqui dentro. Por isso que o texto de Isaías 45:7 diz, eu formo a luz, crio trevas. Por quê? Por que ele não diz, eu crio a luz e crio trevas? Porque a luz existia, ele é a própria luz. Por isso que diz, eu não preciso criar a luz, eu só vou pegar a luz que sou eu e vou pegar e vou dar forma para essa luz aqui dentro. Que forma? Matéria, tudo que você possa imaginar. Deus está pegando e botando aqui dentro. E aí dá aquela explosão, digamos assim, né, simbolicamente falando, né, onde a matéria, essa luz primordial, que tem uma série de textos relacionados a isso, começa a dar forma a tudo. Em cima do quê? Em cima de trevas que tinham que existir por causa de quem? Por causa de mim e de você. Entende? Por isso que você tem essa questão. Por isso que o nosso universo é marcado por dualidade. Por isso que tem dois sempre. Ou é com Deus ou sem Deus. Ou é bem ou é mal. Ou é luz ou é trevas. Né? Ou é Esaú ou é Jacó. Ou é Ismael ou é Isaac. Ou é Agar ou é Sara. Né? Ou é lei ou é graça. Sempre é dualidade. Sempre dualidade. Sempre. Porque a característica, por isso que ele começa o universo com a segunda letra, Bereshit. Ele começa com a letra B, que é a letra que vale 2. Ele começa o universo por quê? Porque o universo está mostrando o seguinte, esse universo é caracterizado por dualidade. As pessoas vão ter que escolher ou bem ou mal, ou luz ou trevas. Sabe? Sempre essa dualidade. É esse processo, está relacionado. Né? E Deus revela das mais variadas formas. Lembra, ele cria Adão, quando ele cria Adão, Adão, ele diz assim, e macho fêmea os criou. Não está lá Gênesis 1, 26, 27? Né? Que fala, e macho fêmea os criou. Ou seja, Adão, naquele momento, Eva está dentro dele. Eva está dentro dele. Deus vai ter que tirar Eva de dentro dele. Por quê? Porque Deus criou baseado em quem Deus é. Se você olhar aqui, ó, lembra o nome de Deus? Yah, né? Aqui é o nome de Deus. Né? O nome de Deus fala do quê? Essa letra Yud vale 10, essa letra Rei vale 5. Ou seja, 10 aponta para quê? 10 aponta para a lei, lembra? 10 mandamentos, 10 pragas. 5 aponta a quê? Graça, misericórdia. Então Deus está dizendo, eu sou lei e eu sou graça. Eu sou os dois. Quando eu criei o homem e a mulher, eu fiz o seguinte. Em Adão eu coloquei os dois. Aí eu tirei a mulher de dentro de Adão. Por isso que, veja, perceba o seguinte. Homem, ishi, tem mesmo as letras que Ixá, mulher. Aqui é mulher, né? Aqui é o homem. Mas perceba que eles têm duas letras diferentes. Que letras são essas? Yod e Rei. A característica do homem está relacionada à lei. Lei fala de governo, por isso que diz, e o homem vai governar. E a mulher é o rei. A mulher é relacionada à misericórdia, à graça. É a parte do amor. Por isso que Paulo diz, mulheres, respeitem seus maridos. Maridos, amem suas mulheres. Porque a mulher já ama por natureza. Né? A característica dela é amar. E por que que diz para respeitar o marido? Quando você pega uma lei e bota a lei na parede, o que que a lei espera da pessoa que vai ler a lei? A lei espera ser respeitada. Me respeite. Por isso que Paulo diz, mulheres, respeitem seus maridos. Por quê? Porque a característica do marido é lei, é governo. Maridos, amem as suas mulheres. Por quê? Porque a característica da mulher é amor. Ela é graça, ela é misericórdia. E quando os dois casam, os dois estão juntos, qual é o objetivo do casamento? Trazer Deus para a relação. Porque um, quando junta com o outro, os dois trazem quem? Deus para a relação. Esse é o objetivo. Porque se você não trouxer Deus para a relação, né, você casou e não trouxe Deus para a relação, eliminou aqui. Sobraram duas letras. Tá vendo aqui? Sobraram duas letrinhas. Esh. Isso aqui é Esh. Sabe o que Esh significa, gente? Fogo. O casamento se consome pelo fogo. A mesma coisa você tem na questão da ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? Tira do homem a sua identidade masculina. Tira da mulher a sua identidade feminina. Por que que Satanás faz isso? Porque se ele tirar do homem a sua identidade masculina, o que que sobrou? Fogo. Você se consome. Você se destrói. Se ele tirar da mulher a sua característica feminina, o que que sobra? Fogo. A mulher se consome. A mulher se destrói. Por isso que Satanás ataca essa geração. Para fazer o quê? Para destruir a identidade deles. Porque ele sabe que tirando a característica de um e de outro, do gênero, ele o destrói. Destrói pelo fogo. Porque isso já está na essência. Está no próprio. Está na estrutura do hebraico com qual o texto foi escrito, gente. Não que não esteja no literal, porque a Bíblia já fala sobre isso. Né? Lembra? Homem com homem, mulher com mulher, se inflamando. O que que o texto está dizendo quando Paulo fala isso em Romanos 1? Inflamando-se sobre si mesmo. Inflamando-se é fogo. Ou seja, homem com homem, mulher com mulher, não traz Iá para a relação, não traz Deus para a relação. Só traz fogo. Por isso que ele também fala assim, quando o casal está junto, é melhor que eles casem do que viverem abrasados. O que é abrasar? Abrasar é viver no fogo. O que ele está dizendo? Enquanto eles não casarem, não traz Deus para a relação, só traz fogo. Você precisa casar para trazer Deus para a relação. Para efetivamente Deus, né, ser revelado dentro do casamento. O objetivo é esse. Os dois se juntam, se completam para se tornar um só. E esse um só vai trazer quem? O cordão de três dobras. É o homem, a mulher e Deus, que vai fazer parte do casamento. Você percebe como está tudo estruturado, interligado? Outra coisa. Para terminar, que eu sei que está dando a hora já aí. Pastor, só uma perguntinha. Pode falar. Quando o senhor fala ali que da Yud, a letra Yud e a letra Rei é uma abreviação do... Yah, que é Aleluia, louve ao Senhor. Não, a abreviação do tetragrama ali é Yud e a Rei. Isso, Yud e Rei. É, aí quando o senhor falou ali do homem e da mulher, é Yud e Rei, que daí, né? Isso, porque... O homem é Ish, tem a letrinha do Yud, e a mulher é Ishá, que tem a letrinha do rei. Tá. Tanto aí, que o rei é o feminino. O Yud e o rei é uma abreviação do tetragrama, seria mais ou menos de Deus? Uma abreviação? Sim, o Yud e rei, isso, é a abreviação do nome de Deus. Por isso que tem aleluia. Quando você fala aleluia, você está dizendo, louve a Deus, aleluia, aleluia. Por isso que Deus se revela, dizendo o seguinte, eu sou lei e graça. Entendi. Lembra? Eu sou bondade, mas sou severidade. Romanos 11, 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade do Senhor. Né? Ele é justiça e misericórdia. É os dois. Aí ele cria o homem. Né? Se você pegar aqui, ó, você tem o quê? Ó, 10 aponta para a lei. Isso aqui é o nome de Deus, tá? Yud, Rei, Vav, Rei. 10 aponta para a lei. 5 aponta para graça, certo? O 6, qual é o número 6? Apresenta quem? Quem é o número 6? Lembra? Apocalipse 13? O número dele será 666, porque 6 é o número de homem. 6 é o número do homem e 6 é o número da criação também. Fala o homem e da criação. Olha como é que é interessante. O que que a lei é para o homem? Se você está aqui e a lei te pega, o que que a lei faz com você? porque você é pecador, você morre, certo? Por que você não morre hoje? Por causa da graça de Cristo. O que Deus fez? Deus fez o seguinte, botou o homem entre graça sobre graça, para que a lei não possa destruí-lo. No próprio nome de Deus já está isso aqui, ó. Eu vou criar o homem, vou colocar ele entre a graça, para que a lei não possa destruí-lo. E não por acaso, 5 mais 5 dá 10, para equivaler, para manter o equilíbrio. E o homem, e a criação e o homem, ficam protegidos por causa da misericórdia, por causa da graça. Lembra? É o resumo da criação do universo. Tiago, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus criou o universo inteiro para que esse universo, no final da história, tenha vida. Então, no final da história, a misericórdia tem que triunfar sobre o juízo. Do contrário, a lei não, a vida não sobrevive. Não sobrevive a criação. O universo tem que ser destruído. Não podia sobrar ninguém, porque todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Todos têm que morrer. Então, para manter eles vivos, ele faz o quê? Cria esse processo todo. Tá? A gente vai desmiuçar isso com mais detalhes na próxima aula, porque já é 10h36, eu já passei do horário aqui, já deve ter gente querendo me matar. Mas a gente continua a partir daqui, na próxima aula, tem muito mais coisa para falar ainda sobre essa questão do nome de Deus, né? E do seu processo de revelação no Antigo Testamento. Existe um processo todo da criação, eu nem falei da criação ainda, nem falei direito da criação, só dei uma pinceladinha rápida em alguns textos. Tem muito mais coisa. Então, antes de eu terminar, perguntas, abro para perguntas aí, quem quiser perguntar ou falar alguma coisa, né? Pode falar, pastor. Gente. Lembra que eu estou gravando, né? Então, depois vou disponibilizar isso aqui no YouTube, tá? Depois eu boto no grupo lá o link dessa aula de hoje. Show. Pastor, diga. Eu só ia pedir para o senhor comentar ali aquela primeira expressão, só fala ali em Deus criando tudo, né? E a partir dele, desse espaço que ele abriu nele, para extrair dele mesmo, ou criar nele mesmo tudo que existe. Ali eu posso dizer que no princípio criou Deus, né? Isso no princípio eu posso interpretar também como aquilo que é eterno passa a se. Aquilo que é kairos, que é o. Aquilo, né? que é sem tempo torna-se temporal. Torna-se temporal. Existe o Cronos a partir dali, ou aquilo que a gente entende como. O início. Temporal. Por isso que ele é o início e fim. Ele é tão grande que ele abarca o início e o fim. Deus é o único ser que abarca. O infinito cabe dentro dele. Resumidamente falando. Sim, eu sei que teria muito mais, né? Mas tá certo. Eu vou entrar nesses detalhes da criação na próxima aula, tá? Eu vou explicar, por exemplo, que a igreja já está desde a primeira palavrinha lá, Bereshit. A igreja está lá dentro. Eu vou mostrar com detalhes a questão do Bará. O que significa esse criar de Deus? O que isso engloba? Engloba muita coisa ali dentro. Né? Então eu vou mostrar alguns detalhezinhos aí que vão dar mais luz para vocês em vários aspectos nessas questões. Tá? Porque eu não acabei esse capítulo ainda, tem coisa para falar. Porque sem eu falar isso, eu não consigo falar da criação. Por que Deus criou em 7 dias, não criou em 5, em 4, em 3, em 1 ou assim? Tem um motivo para tudo isso. Tem toda uma situação. E aí começa a revelação bíblica. Na verdade, a revelação já está desde Gênesis 1. Né? Mas aí vem muito mais coisa. Mais algum comentário, gente? Ou pergunta? Pastor, eu tentei achar essa sua Bíblia e baixar ela, não consegui. eu vou botar o link depois, então, no grupo lá. Tá? Ela está... Ela é o... O aplicativo chama-se Olive Tree. O aplicativo é gratuito. Tá? Você pode instalar ele num computador ou no celular, ou no tablet, como você queira. Tá? Porque é de graça. Agora, dentro do aplicativo, quando você instalar ele, você tem que criar uma conta. Por meio dessa conta, você vai ter que comprar essa Bíblia. Essa Bíblia que eu tenho é paga. Ela chama-se Bíblia Almeida com Strongs. Tá? E ela custa, se não me engano, 30 euros. Não é muito barato, mas vale o quanto pesa. Tá? Ela vale o preço dela, que ajuda bastante em vários aspectos, que você tem Strongs ali de praticamente todas as letras. Né? E tem algumas Bíblias gratuitas. Quando você pegar e instalar, você pode baixar, por exemplo, a Bíblia hebraica, uma Bíblia grega, uma Bíblia... Tem vários tipos de Bíblias gratuitas lá. Mas essa especificamente que eu uso, que é a Bíblia Almeida com Strongs, ela é paga. Então, e aí você compra por meio dessa conta, E aí você pode instalar, por exemplo, no seu tablet, no seu celular. Você pode instalar em mais de um lugar, tá? Então você pode instalar no seu computador, no seu tablet, no seu celular, usando a mesma conta com a qual você comprou. E aí você baixa todos os livros que você quiser de lá e usar na mesma conta. Nós temos só depois eu boto o link. A versão Almeida, pastor? Só a versão Almeida? Dessa Strong, só Almeida, revista e atualizada. Inclusive, é que eu mais gosto, tá? Desculpa aí os que gostam de outras versões. Eu gosto da Almeida, acho ela mais... Apesar que a gente acaba usando mais os originais, então... Mas a linguagem da Almeida eu acho melhor. Não gosto da NTLH, não gosto da NVI por uma série de fatores e outras versões. Não, também não é. Eu prefiro a King James, mas... Enfim, mas ótimo, ótimo, muito bom. Tem gratuita dentro da Olive Tree também, a King James, tá? E a ESV também, gratuitas. A New King James e a ESV. Mais alguma pergunta, dúvidas? Diga. Eu gosto daquela Bíblia, a mensagem. O que, que o senhor acha dela? Ela não é uma Bíblia, né? Ela é uma espécie de... Como é que se chama? É um devocional. Devocional gigante. Ela não é uma Bíblia, não é uma tradução literal do texto. Inclusive, tem problemas em algumas traduções, em alguns versículos e mensagens tem problemas. Então, para devocional, legal. Para Bíblia, não. Não é Bíblia, tá? Entendi, obrigado. De nada. Mais alguém? Mais uma pergunta? Pastor, gente, eu queria saber... Oi, pode falar. Que o senhor está falando aí só tem digital, ó, não tem impresso ainda? Essa Bíblia que eu tenho é só digital. Tá? Só digital. A da Olive Tree é só digital. Você tem aquelas Bíblias, por exemplo, Bíblia Palavra-Chave, que é algo parecido com isso, só que é, né, no formato texto. Talvez seja um pouco mais próximo disso. Ok, obrigada. De nada. Então, beleza, gente? Quinta-feira tá pertinho aí, né? Vai estar quentinho ainda, dá pra gente conversar. E eu entro já queimando na criação ainda, né? Com a questão do Bereshit e do Bará. E aí a gente segue da criação em diante e vamos lá, vamos seguir em frente. Tá bom? Eu vou gravar, né, terminar a gravação, ele vai converter, vai demorar um tempinho, e eu vou subir isso no canal do YouTube, depois, provavelmente só, deixa eu ver agora, 10h43, só depois da meia-noite que ele vai terminar de compilar tudo, subir, aí eu vou botar no link no grupo, aí depois eu boto o link da Bíblia também, e aí você pode assistir, gente, quantas vezes você quiser, tá bom? Beleza? Deus abençoe, foi um prazer enorme, né? E qualquer coisa, manda também no grupo, se tiver alguma pergunta, alguma coisa. Obrigado, pastor. Adorei a aula. Fala, Adriana. Tô. Ah, Deus que bom. Amém, amém. Deus abençoe vocês também, gente. Amém. Tudo de bom. Amém, boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite. Secretária, alguma colocação, alguma coisa? Tranquilo, top aula, hein? Estou impressionada. A palavra de Deus, ela é bela por si. A gente só é precursor, a gente só fala, a gente só é instrumento para mostrar, mas a palavra que é bela. Deus é lindo, né? Esse que é a beleza de Deus. Então tá bom. Obrigada. Eu vou fechar aqui, e aí